quero saber se algum de vocês sabem o que é que significa a palavra pique daquelas brincadeiras pique-pega. Pique corre, pique esconde. Pique Pique. significa pique, né? Eu nunca entendi. Não, Qual é a pique. etimologia da palavra? Não, pique é tipo um local. É um local que ele é especial. Tipo, uma área pequena que tem uma. Que você atribui alguma coisa. Tipo um asset, saca? Da brincadeira. Não, Mas mas aí. pique. Eu acho que isso aí é uma Não, mas aí. adaptação, porque pique, na verdade, é tipo uma predisposição para você Não, fazer não, isso. não, não, não, Tipo, mas você aí, falou, que rola quando a gente, hoje eu tô quando no a gente, pique, tipo, tá correndo. Tô no pique pra gravar esse podcastão aqui, Não, entendeu? mas e quando a gente tá correndo, aí é o pique pega. Aí eu vou, encosto no Alexandre e falo, tu tá com pique agora, e saio correndo. Não, não tem essa de estar com pique, não. Eu te Tá sim. peguei. É, Não. então, Tá eu acho contigo que isso agora, o aí foi pique uma tá com você. Não, não, não é essa. Não sim. brinca de pique pega, não, rapaz. Oxi, Pique é o brincava de lugar. pique pega, pique esconde. Mas pique pega é o lugar essas. onde você tá Pique pega seguro. americano. Pique É cola. o safe Pique guard, é corre. o pique, cara. Que safeguard? O É assim, quê? o cara vai te pegar, você fala, tô no pique, o cara não pode mais te pegar. Não. Você... Aonde? É, Brinca não. de pique. Ele Mas brincava de um pique. não, eu brincava desse jeito também. Do Alexandre aí? Desse Eu jeito, brincava do tipo assim, outro o aí, o pique, Caio. ó, É pique alto. verdade. Pique alto. Aí se você subir num lugar, você tá seguro, Aí porque aquele é você o pique. não podia, você tava imune, né? É, você tá Eu e o imune, Caio mas. brincava de outro pique diferente do de vocês Verdade. aí. O pique era, ah, tu tá com pique agora, saia Que correndo. pique, o quê? É, Ninguém tem que sim, pegar e rapaz. sair correndo. Oh, mas Fica vocês lá. chamavam taco ou bets? Aquela brincadeira lá Ah, de. chamava de Bet, velho. bet. Era É de bet. bet. Tem Bet. gente que chama de taco, Quem é, né? chama aquilo de taco, velho? Acho que no resto do Brasil todo eles chamam de taco, velho. Não, velho, é Sabia. Só no Bet, é DF Tech. que é Bet? Sério? Só no DF que é Bet. Eu conheço gente de São Paulo lá, daqui de Goiânia, que chama de taco, velho. Aqui de Goiânia, velho? Taco, velho. É, Goiânia é do lado, doido. Goiânia. É, ok. Quase do lado nesse. Oh, como Deve assim, velho? parecer Mas muito sério, bom. e também. Porque eu não sei o que significa pique. Pique. Pique é. Olha. Qual é a etimologia da palavra pique? Você É isso que eu quer. quero saber. Tá, você tá falando que é um lugar. Ou é um lugar, ou é a predisposição. Mas qual é a etimologia desse diabo? Peraí. Não, não tem, velho. Pra que. É isso que eu quero saber, velho. De onde é que Pique. tiraram? Quem foi que inventou essa Pô, parada, não velho? precisa Pique, classificação morfossintática, verbo presente do subjuntivo, primeira pessoa no singular de picar. Picar. Pique significa no dicionário informal tipo, estilo igual a. Vou comprar um boné pique daquele moleque ali. Como assim, velho? Segundo significado, força ou ânimo. Você quer me acompanhar pra festa? Vamos ver o meu pique após a aula, igual o Caio falou. Pique, terceira classificação. Brincadeira muito conhecida como pique, esconde, esconde, esconde e também pique. Essa brincadeira é o seguinte: você já sabe como se brinca disso, né? Aí, picar. O que que é picar? Cortar. Eu preciso picar o alho. Ah. Não, beleza, não ajudou em nada. Não, pique é isso. Pique é próprio. A brincadeira se chama pique. É Ah, é o igual a nome próprio. brincadeira se chama bets. É, não, O que que mas. é um bet? Bet? Cara, eu tinha uma ideia de por que se chamava Eu bet. também tinha. Bet você Acho que chamava é o de nome da bet porque é pancada. o nome do taco. É, o nome do É, isso taco, mesmo. isso. Tinha até o taco próprio pra O isso. taco chama bet, Tem mas aí taco se pra. você pegar o pique esconde, essas coisas também do pique pega, elas são por causa da brincadeira, entendeu? Ué, mas será que, tipo, tinha. O cara que criou essa brincadeira se chamava John. Bet. John, é. Jones. John Jonathan Ronald Bet. Bet? Ou então. Não pode Marx? ter sido uma mulher, vocês são machistas agora. Tá, Não Jonathan pode ter sido uma mulher chamada Bet. E se for uma Bet? A mulher E se for um Bet? cara chamado Taco? Não, mas aí que tá, o primeiro nome dela não é Beth. Não. Porque o nome das Não, brincadeiras. olha, nada a ver. Taco é um pedaço de alguma coisa, um pau que se chama Beth. É, a não ser que seja o taco que você come, que é o taco. Taco Bell. Taco Bell. Pau que se chama Beth. Ai, ai, eu sou o Frederico Tales. Sou Matheus de Souza. Sou Caio César. Sou Alexandre, vulgo Shrek. E esse é o Sudencast número 5. Sudencast! E o tema de hoje é... Top 10 coisas superestimadas. Sudencast é um melhor, é ultra. Oh, então... Muito bela essa nossa secretária, viu? Pois é, as pessoas gostaram do formato do top 10, então acho que já não precisa mais de uma sinopse que o Matheus tá tão acostumado, porque a sinopse do formato top 10 do Suddencast já foi apresentada no top 10 Rixas Idiotas. Em todos os top 10 da história dos top 10 também. Isso, é. E aqui nós voltamos com esse formato que as pessoas tanto aclamaram e superestimaram. A gente não precisa que o Matheus explique, dê uma sinopse do que é um top 10, mas a gente precisa que o Matheus dê uma sinopse do que é superestimado. Diz aí, Matheus. É um adjetivo derivado da palavra superestimar. Superestimar significa conferir certo valor que está muito acima daquele já estabelecido, ou conceder algo a um preço mais alto do que o considerado razoável. Ponto final. É isso aí, é mais Matheus. Ou menos uma versão brasileira de overrated, né? É, exatamente. A versão brasileira de overrated, nós trouxemos aqui 10 coisas superestimadas de todos os tempos, incluindo série, filme, jogos, quadrinhos, vivências, comportamentos, comidas. Alegrias, comidas, tristezas e queijos e coisas da vida. Vale deixar claro que essas coisas que a gente tá dizendo aqui que são superestimadas, elas não são necessariamente ruins. Não, isso é muito The Big Bang Theory é ruim, mas tirando essa, as outras coisas não precisam ser ruins pra serem superestimadas. Elas podem serem. Não, superestimada é uma coisa que dão mais valor do que devia. Que dizem que endeusam demais. Não, tipo, que não a coisa ela tem o seu valor. Pode ser um valor positivo ou pode ser um valor negativo. Big e o Bang que Theory é superestimado tá acima daquele seu valor, sendo positivo ou não. Então não necessariamente exatamente a coisa tem que ser ruim pra ser superestimada. Então o fato de a gente dizer que uma coisa é superestimada não significa que a gente odeia essa coisa. Isso, só que ela tá no lugar que não deveria estar. A hype tá zoando. Isso. Então vamos lá? Vamos lá. Número 10, God of War. Eu não, quando vocês sugeriram botar um God of War aqui nessa lista, eu não concordei diretamente assim, tipo, beleza, God of War realmente é super estimadíssimo. Mas já que vocês falaram e isso aqui é uma democracia, eu quero que vocês se expliquem. Por que que ele é algo super estimado? Por causa que as pessoas endeusam demais God of War como se fosse o melhor jogo da história, como se fosse o jogo definitivo e a experiência única que God of War veio, trouxe e que mudou a vida delas. É isso que eu não concordo, entendeu? O Messias da Sony, né? Eu não acho God of War um jogo lá essas coisas, não. Eu acho ele superestimado. Mas eu nunca vi gente falando que é o melhor jogo da história, eu não. Eu já. Eu nunca vi, não. Muito. Eu acho que a única coisa que eu vejo sendo mais superestimado em relação a jogos hoje em dia é Assassin's Creed. Ah, é. Hoje em dia, porque até Assassin's Creed era só God of War. Até porque eu acho que... Não, o pior é que até o Assassin's Creed 2, God of War era mil vezes mais superestimado que Assassin's Creed ainda. O 2 mesmo. Que foi depois, da época que eles começaram a fazer um a cada 6 meses, que ficou ruim, né? Por causa disso mesmo. Justamente, porque, tipo assim, eu acho que o que aconteceu é que todo mundo na época tava com PlayStation 2. PlayStation 2 tava em alta e toda esquina você achava um, assim como você achava um doido vendendo jogo de Play 2 por R$8. Um jogo pirata. E acontece que God of War foi mais ou menos um jogo que marcou bastante a geração do PlayStation 2. E com isso, como os outros videogames da mesma geração eles eram mais apagados, que era o GameCube e o Xbox, acabou que a referência de jogo que todo mundo tinha pra jogar, assim, exclusivo, era o God of War. Então, eu vou falar aqui a minha parte também. O que que eu acho disso? O PlayStation 2 foi um videogame mais vendido da Sony. E até então você não tinha nenhum mascote da Sony, entendeu? Você teve o Crash no PlayStation 1, só que a partir do PlayStation 1, que o PlayStation 2 foi anunciado, o Crash ele passou na mão de um monte de empresa, acabou sendo muito defasado, a galera não soube fazer muito jogo bom. E eu acho que o God of War é um mascote necessário pra Sony, pelo menos foi no PlayStation 2. Já no PlayStation 3 não, que aí vieram muitas franquias novas, né, e exclusivas. Mas no PlayStation 2, God of War foi um mascote necessário, por isso que eu acho que ele não é superestimado. Mas o fato de ele ter sido necessário não significa que ele precisa ter esse endeusamento todo pelos fãs, entendeu? Eu acho que por causa dessa época do Play 2, hoje as pessoas tomam muito ele como clássico também. Eu acho que isso é verdade. Eu não sei se ele merece esse lugar de clássico. Também ele mesmo. Tem aquelas versões Greatest Hits, aquelas versões Collection, jogo do ano, um monte de coisa. Acho que isso não merece isso tudo. Realmente, é verdade. Não, peraí, aí depende, eu acho que essas outras versões... Tá, essas não, mas assim, em relação ao PlayStation 3, que lançou a HD Collection, eu achei legal, por causa que você... Não, mas ele não quis dizer isso, ele quis dizer que, tipo, God of War é um jogo tão endeusado que saiu milhões de versões, versão Greatest Hits, versão jogo do ano, não foi só Collection, saiu um monte de versão. Mas o caso é que teve galera que, tipo assim... Que muita, conheço muita gente que comprou o PlayStation 2, assim como chegou a comprar o PlayStation 3, só por causa de God of War, saca? Deus é mais. Pois é. Não, é sério. Conheço a galera que chegou, deu lá mais R$100, porque hoje você pode achar por menos, mas até ontem era mais de 1.000. E pegava justamente pra zerar um God of War, saca? Que é um jogo pequeno, que tem uma jogabilidade interessante, mas que ele acaba rápido e é isso, saca? Eu não acho interessante, não. Eu também não. Não acho interessante, não. Eu acho enjoativo. Eu acho enjoativo e ruim. Se você quer brincar de... Se você quer jogar um Quick Time Event, você... Quick Time Event. É um hack slash com Quick Time. Com uns meninos assim, joga aquele joguinho de jogar a carta assim no chão até sair a carta que você escolheu e bater assim, sabe? Quick Time Event. Quick Time Event em real life, né, velho? Quick Time Event analógico. É o Uno, né, velho? Aparece alguém joga o set assim, aí aparece a bolinha. Pá! Pois é. Muito melhor do que. Cara, eu não acho o God of War um jogo bom, nem de longe. Ele realmente é superestimado, vocês me convenceram aí, e não tá no lugar que ele deveria estar. Eu acho ele um jogo bom, eu acho que vale a pena as horas que você... É um jogo pequeno, tipo assim, ele tem o tempo que ele precisa ter. Ele é um jogo levemente pequeno e também levemente grande, assim. Depende de como você for jogar o jogo. Se você jogar o jogo no difícil, você pode demorar mais horas de jogo, por causa que vai ter horas que você vai levar 2 hits e morrer pra um chefão. Eu vou falar aqui também outra coisa, velho. Eu acho que a vida é muito curta pra jogar jogo... God of War, ele só é superestimado desse jeito... Porque é exclusivo do PlayStation 3. Porque se esse jogo fosse multiplataforma e saísse pra PC e Xbox 360, ele não teria essa visão toda que teve, não. O pior é que exclusivo é sempre um assunto muito polêmico, né? Porque por ele ser exclusivo, em fóruns especializados de Sony, PlayStation 3, você vê a galera, caraca, eu tenho esse jogo aqui, você não tem. Ah, esse jogo aqui, God of War, Santa Mônica. Quem é fã, quando vai defende bastante os exclusivos, né? Isso, e se ele não fosse exclusivo, ele não seria endeusado desse jeito, não. Eu acho que nem seria tão clássico do PlayStation 2 desse jeito. E nem ia sair o 17º aí. Venhamos, o jogo ele é um movedor de águas pra Sony, né? Porque ele é um jogo... Ele é um fazedor de dinheiro, fazedor isso Fazedor de sim. dinheiro. É. Porque ele é um jogo que também é gastado, que tem um investimento muito pesado pra poder ser feito, que é um jogo que tem um... Jogo AAA, né? É um jogo AAA, só que dos mais caros também, assim. Mas é porque tem essa hype toda em cima, né? Se não tivesse essa hype imensa eu acho que o marketing da Sony para com o God of War também é uma parada bizarra, né? Pesada, assim. Isso também ajuda a superestimar o jogo, a hypar. Teve uma coisa só que eu achei bizarra que eles fizeram. Que no lançamento do God of War 2, eles fizeram uma festa que tinha alguns animais que foram sacrificados pra poder os bichos... Tipo, só como marketing, saca? Os bichos fizeram uma festa e tinha uns bodes que morreram no meio da festa, alguma coisa assim, saca? Qual a necessidade, aí eles foram, né? Processados e tal. Gente. Sei lá, eles acharam que ia ser legal. Qual a necessidade disso? Tem cada propaganda bizarra. Teve uma do Resident Evil 6, em que a Capcom espalhou alguns pedaços de corpos pelo Japão. Não, mas essa aí foi boa. E não eram corpos de verdade. Eles colocaram alguns açougues... E eram açougues de pedaços humanos. Mas isso aí eram açougues da própria Capcom, que eram açougues fictícios e tal. Mas assim... Essa aí foi legal, essa aí dos animais mortos. Eu não achei interessante, não. Eu também não. Foi pura burrice a Sony fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, God of War é um jogo que ele tem altas referências com mitologia grega e tal. E eu acho essas mitologias super interessantes. Eles mudam algumas coisas, mas mesmo assim eles realmente estudaram bastante. Eles... pegaram muito conteúdo pra poder conseguir criar os monstros, criar a identidade que eles queriam pro jogo. As músicas eu acho muito legais, elas... O ambiente que o jogo cria eu acho bom, saca? E as lutas eu acho legais, sim. Você tem um lance que... do segundo analógico que eu acho que Que vários hack and slash perdem, porque justamente no God of War você dá um toque pra direita, ele dá aquele mortal pra direita, e você pode fugir de um combo, aí tem aquele lance de você defender em cima da hora, e você poder dar um contra-ataque. Fora que as lutas são bem são meio dinâmicas e tal. Porque ele tem as duas coisas, ele tanto tem aquela batalha que você tá sozinho e tem 300 caras querendo te matar, quanto tem aquela batalha com o chefão que você tem que pensar um pouco mais e entender como é que mata ele. Uma coisa mais meio videogame mesmo, assim. Eu acho que não é só bater e apertar a bola, não. É, só não. Você pular em determinado lugar, assim, e apertar o botão que ele te manda apertar no Quick Time Event lá. Não, o jogo não é só... Tipo, o jogo tem Quick Time Event exagerado, mas também não chega a ser só Quick Time Event, mas esse, né, negócio de estratégia aí, eu nunca precisei aplicar, não. Não, tem, mas são mais simples. É tipo assim, você joga, você morreu por causa de um motivo. Você fala, ah, isso aí eu não posso fazer. Ah, mas isso aí, Mega Man é... Opa, a gente não pode entrar aí não, hein? Não, mas eu digo assim, esse lance de você joga, você chega no chefão, você morre por um motivo, você fala, pô, não posso fazer isso. Isso aí é coisa de videogame já, eu acho que é válido como estratégia. Vocês assim. Falaram de 15 coisas no assunto do God of War aqui. Caso encerrado? Encerrado. Caso bate o carimbo. Caso encerrado, coisa superestimada. É. Número 9! Número 9... Olha, o número 9, ele é um caso aqui extremo, ele é uma exceção, porque nós achamos duas coisas que são superestimadas no mesmo nível. São coisas ótimas, na nossa opinião, coisas só que ainda assim... boas, na minha opinião. Na opinião do Matheus. É, eu acho boas também. São boas, mas são superestimadas. Harry Potter e Game of Thrones. Essa é a hora que você já pausa o podcast e vai ouvir outro aí que toma, tá na bebe um chá, pega um chá de camomila. Calma, e... calma. Toma um apracô. Apracô não, qual é o... Apracô. Qual é o pra acalmar que tem? É... Maracujina. É, maracujina. Velho, é o seguinte, a gente gosta dessas obras. Harry Potter fez parte da infância de muita gente, e foi importante pra formação de caráter das pessoas que fizeram... Formou caráter. Game of Thrones tá formando caráter de pessoas mais velhas agora. Game of Thrones tá formando um mau caráter. É. Porque não existe um fã de Game of Thrones que você consiga conversar direito sem ele falar merda de Game of Thrones. Cara, e é o seguinte, por que, que a gente escolheu esses dois? Primeiro porque eles... as pessoas, os fãs dessas séries se referem a elas como as melhores obras já criadas no mundo da fantasia. Acima de da ficção científica, acima de outras coisas como o H.P. Lovecraft, como Tolkien, acima até de ficção científica como o Asimov, né? E a galera acha que tipo, é a melhor coisa que já foi inventada de todos os tempos. Da vida, né? Da vida, cara, não é. Não é se melhor... você gosta de Harry Potter, você pode gostar, mas você não precisa... A parte chata desse tipo de fã dessas coisas é que eles são chatos. Que eles são chatos, exatamente. Cara, eu conheço o problema gente... O problema dessas séries não é a série em si, e sim as pessoas que assistem. Sim, as pessoas, exatamente. São as pessoas. Na verdade, eu tenho um pequeno problema com Game of Thrones, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu também tenho. E eu acho que é o mesmo. É o problema do jogo de futebol, né? Isso. É. Tá, agora você mas vai falar. O lance é que, assim, eu conheço gente que até hoje, todo dia 15 de julho, lembra que foi a estreia do último filme de Harry Potter, e aí chora e não sei o quê. Nossa. Todo ano eu lembro que dia 15 de julho de 2011 teve o último filme, e eu acho massa, eu lembro de estar lá e tal, e acho interessante na minha vida. Mas não é aquele lance de ai meu Deus. Não é importante, né? Foi a maior era. Aquele personagem eu nunca vou esquecer, ele vai estar no meu coração pra sempre. Pois é, eu nem sei o nome dos gêmeos mais. É, se tu gosta de se fantasiar de alguém do Harry Potter, se você gosta de usar, se comprou varinhas, se você tem bonecos, seja o seu nível de fanzice da parada, tudo bem, mas respeita os outros. Ou então, pelo menos, deixa cada um com seu espaço, sei lá, né, velho? Não, o que eu acho é que você, as pessoas que dão muita atenção, dão atenção demais pra Harry Potter e Game of Thrones, elas deveriam explorar um pouco mais os outros lados, né? É aquele tipo de coisa de que do cara que gosta de, sei lá, de uma história medieval. Ele começa a ler Senhor dos Anéis, aí ele pega e lê outra coisa, Dragonlance. Vai lá pra um Caldela, né? É, aí depois que lê Dragonlance, ele pega Bernard Cornwell, daqui a pouco o cara vira um mago, sacou? Porque ele só lê esse tipo de história. Então eu acho que deveria ir pro outro lado também, ler uma ficção científica, procurar outros tipos de coisas e não ser tão chato, entendeu? E o problema é que, assim, tipo, beleza, esse lance aí do Harry Potter e tal. Aí entra em Game of Thrones. Game of Thrones, ela é tipo a série da sensação do verão, né? Da atualidade. É, e aí, hoje em dia você não é mais um ser humano aceitável. Se você não acompanha a série. No mundo da série, se você não assiste, você não curte, você não venera Game of Thrones. Não, eu acho extremamente babaca isso, cara. E tem o caso da rixa idiota também. São três casos envolvendo os Game of Thrones que me faz sentir um pouco de raiva. O primeiro caso é esse que, se você não gosta da série, você já é um cara que tem que ser desprezado pela sociedade. É. Como assim você não gosta da série? Ah, não sei o que. Como assim você não acompanha? O segundo caso é da galera que assiste a série, lê o livro e fala: ah, não, mas o livro é muito melhor, eu já sei o que vai acontecer daqui a três temporadas. Cara, a melhor imagem que eu já vi no Facebook, na internet toda, eu acho. Foi uma imagem, tipo, era só uma pergunta, assim, tipo, como é que você sabe que uma pessoa leu As Crônicas de Gelo e Fogo? Sim. E aí, só que era em inglês, né, tipo, how can you tell e tal. E aí tinha a resposta, saca, você pode só esperar que ela vai te contar, com certeza, sabe? É, exatamente. Porque é uma galera mesmo, muito cara. Chata, e, tipo, o pessoal assiste a série, aí gosta e aí decide ler o livro. E aí cria um nível de hipstagem idiota. E gente, aí passa Gosta da série, mas passa a meio que desprezar um pouco a série e falar que já sabe o que vai acontecer. E aí passa a desprezar as pessoas que só assistem a série. É a mesma e não coisa, lê o livro, é a mesma coisa daquele negócio de você ver um filme que é baseado num livro e dizer que um defeito do filme é ele não tá igual ao livro. É, cara, é, nada a ver isso. E o terceiro caso que me deixa com raiva nos fãs de Game of Thrones é o da rixa idiota. Da galera que lê e começa a falar mal de outras coisas, entendeu? Ah, porque Game of Thrones é melhor do que... É, falar mal da... Do que Senhor dos Anéis. Não é igual Game of Thrones, Ah, né? Porque o George Martin escreve melhor do que o Cornwell. Ah, porque não sei o quê. E são coisas totalmente diferentes, é, né, cara? É, cara, completamente diferente. Por que você não passa a aderir às três culturas que fazem parte de uma só? Cara, tem uma coisa que você me lembrou aí agora que... É o caso dos fãs também, porque, tipo... O que acontece em Game of Thrones? É a crise lá do jogo de futebol, né? Você tem várias pessoas ali disputando pra saber quem vai conseguir aquele trono. São tantas pessoas que você não consegue criar afeto por nenhuma delas. E aí quando você começa a pensar, nossa, cara, esse cara aí tá chamando minha atenção e tal, eu espero que ele se dê bem na vida dele. Aí o cara vai lá e mata, sabe? É. E aí os fãs, eles criam toda uma fábula na mente deles de que o escritor é fantástico porque ele mata os caras que ele vai transformar em protagonistas, sabe? Isso é só idiota. Tipo, você tem 1000 pessoas, você não se importa com nenhuma delas. Quando você começa a se importar com uma, ele vai lá e mata. Por que que eu vou... É igual assistir jogo de futebol, saca? Eu não torço pra nenhum dos lados, só tô lá pra ver lance bonito e falta, saca? Ver um cara quebrando o outro. Esse é o problema do jogo de futebol que a gente tava falando mesmo, que é o mesmo que eu tenho com Game of Thrones. Então, é isso, cara. Game of Thrones, além de... eu tenho esse problema pessoal com a série, apesar de eu saber que ela é boa, o Matheus também tem, mas o que mais deixa ela ser uma coisa superestimada é esse lance dos fãs, sacou? Deles levarem muito o nível daquilo que não deveria estar nesse nível. Fã desse universo consegue ser muito chato, cara. Consegue, demais. Me desculpa se você é um desses fãs, mas é... Eu gosto muito de você como pessoa, mas não converse comigo sobre Game of Thrones. É. Abraços. Abraços. Caso encerrado, coisa superestimada. Coisa superestimada. Número 8. The Walking Dead, a série. Claro que é a série, né? É, a gente tem que deixar claro que é a série. Velho, e não é, tipo, toda a série, né? É, tipo, eu da acho... terceira temporada. Não, eu acho a série. Eu acho a primeira temporada... Não, de Overrated é a série. Não, toda. Eu tô falando não tu é toda a série. Tu acha a primeira temporada boa? Eu acho a primeira, temporada, acho a primeira boa. Temporada boa. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre a primeira temporada. A temporada tem 6 episódios. Sim. Somente 6 episódios. Isso. Um deles, no meio da temporada, o 4º episódio, apresenta... 2 caras que são enfermeiros e sequestram as pessoas pra salvar a vozinha deles. Numa temporada de 6 episódios, eles usam um episódio pra apresentar... Só pra apresentar personagens que nunca mais vão ser usados naquela série toda. Isso é muito idiota, cara. Tipo, se você tem 6 episódios, você ainda pega um deles pra enrolar, você é o cara mais babaca do mundo, porque você não consegue planejar uma temporada toda. Não, é uma série enrolada. Ela tem muito esse lance de ficar enrolando uma coisa que eles já podiam ter passado, então querendo... Tipo assim, eles têm um caso. Aí no primeiro episódio eles avançam bastante nesse caso. Aí depois você tem todos os episódios enrolando e no último episódio eles resolvem o caso que eles começaram. Não, é porque que rola também? Série de televisão tem muito disso. Eles fazem o piloto pra ver se vai ter uma boa recepção. Não, o piloto é foda. Se tem uma boa recepção, eles continuam a produzir a série. E no desenvolvimento da série, eles vão fazendo certas coisas que, dependendo da reação das pessoas, eles vão levando a série pra um lado diferente do que eles planejaram no início. Esse lance dos enfermeiros, eles poderiam ter voltado se as pessoas tivessem recebido bem. É o lance também do... É o lance do Daryl. Daryl é um personagem que cativou muitos fãs. Só que ele não era pra ser esse protagonista todo, não. Pelas pessoas terem gostado muito do Daryl, ele virou protagonista na série e ele é a propaganda da série hoje em dia, entendeu? Ele tá quase mais importante que o Rick. Então acho que série de TV acontece muito disso. De elas irem mudando o rumo no desenvolvimento dela. Ela Mas você não, um acha, jeito e virou você não outro. Acha totalmente desnecessário colocar um episódio desse? Então, porque a galera fica lá e aí some. Eu acho, mas a primeira temporada eu não acho ela superestimada, porque era aquela coisa nova, entendeu? Não tinha aquele conceito de caramba, o que é perigoso não são os zumbis, são as pessoas. São ninguém as conhecia pessoas, muito né? disso. Então isso foi muito bem explorado na primeira série e na primeira temporada. E foi o que apresentou as pessoas pra esse universo. A partir da segunda e da terceira que eu acho que eles começaram a superestimar demais. Que foi quando a série ficou parada. Eles ficaram enrolando ficou não só um episódio pra apresentar. Uma temporada toda pra descobrir que a menina tava no... Que tava no celeiro. No celeiro, que era do lado de onde eles dormiam, né? Isso, cara. A partir daí ficou... E assim, aí o que acontece? Vários episódios parados. 5, 6 episódios parados. E um foda. Aí todo mundo, caraca, The Walking Dead é massa, é bom demais, meu Deus, melhor série do mundo. The Walking Dead tem aquela... Por causa de um episódio que, tipo, veio depois de 5 episódios parados, entendeu? Tem e por aquela, isso que eu acho. Aquela técnica da safadeza, né? Porque com ele certeza. Te dá, assim, tem 50 minutos no episódio, aí te dá 40 minutos enrolando e as pessoas fazendo sexo no carro enquanto os zumbis estão atacando todo mundo. E aí, nos últimos 5 minutos, eles te mostram uma coisa muito foda que você pensa, cara, eu preciso ver o próximo episódio. Sabendo que vai sofrer a mesma coisa de ver pessoas... É tipo aquela tática de novela, né? É pior. É a tática do Dragon Ball, de ele fazer o Kamehameha em 6 episódios. Do Dragon Ball. Quantos segundos pra acabar? 5 minutos pro planeta destruir, né? E 4 episódios. É. Cara, é esse o problema de Walking Dead da série. A série de televisão. A série de quadrinhos... É, ela já é muito boa, até hoje, né? Tá no episódio... Já passou do 100 e tá comemorando 10 anos. E ela tá muito boa ainda. E fez uma festa bosta na Comic Con. É, com certeza. Por quê? Porque não levou nada de novo. Tinha só uma festa, tipo, de comemoração, né, de 10 anos. Foi uma festa, literalmente. Não apresentou nada, sabe? Uma festa, você ia lá e comia uma coxinha. Um risole, né? Ah, é, acontece uma coisa pior do que com Game of Thrones, né, na The Walking Dead, porque envolve zumbi. E zumbi... Zumbi, né? Não, diz aí. Ah, diz aí. Porque zumbi, a gente tá vivendo numa época em que tudo que é relacionado a zumbis já leva as pessoas à loucura e a dizer que a coisa é genial e tudo mais. É, eu acho legal. Eu penso o contrário. Quando uma coisa, ela já envolve zumbis, eu penso: ah, de novo? Não, ah, eu sou assim também, mas o resto das pessoas não. Sério? Sério. Eu não sabia. Eu a, não... A minha internet, ela fica bugada quando sai alguma coisa nova de zumbis. Nossa, velho. É foda. Não, é, teve esse overratedismo, né, essa coisa superestimada para com zumbis esse tempo, justamente por causa de The Walking Dead. Walking Dead teve esse novo lance de emocional, de as pessoas serem mais perigosas também, e também teve esses novos tipos de zumbis, assim, ao menos essas maquiagens mais pesadas, né, esses visuais mais ousados, mais grotescos. Até porque a série, ela é mais violenta, assim. Mas, assim... Isso eu acho que também não é... Porque o problema é um pouco das coisas são raids. As pessoas valorizam demais coisas que não deviam estar valorizando, saca? Na série. Tá valorizando a coisa errada, né? É, exatamente. A gente acha isso super interessante do Walking Dead, que é esse lance das pessoas serem perigosas. Mas parece que... essas pessoas que gostam muito da série, não é isso que elas... Não é questão das pessoas serem mais perigosas. É que o próprio Robert Kirkman, que é o criador do Walking Dead, ele já se pronunciou várias vezes em público e falou: olha, o Walking Dead não é sobre zumbis, o Walking Dead é sobre pessoas. Mas e aí a galera valoriza zumbi, eles querem ver zumbi morrendo, querem ver tiro na cabeça. É isso que eu tô falando. Deram essa justificativa pra série também. Foi. Quando rolou aquele lance lá de passar 1000 episódios e só uns zumbis passando no canto assim. Sim. Só que aí você pega até a metade da segunda temporada, pelo menos a primeira temporada ali toda, e você não sabe basicamente nada daquelas pessoas. Você não tá nem aí, nenhuma delas. Esse é o problema da série. Esse é o problema da série, sabe? Não, sim. Esse lance de ser sobre pessoas e de não ser sobre zumbis é interessante pro quadrinho. E seria interessante pra série também. Se eles só que no quadrinho, só que no quadrinho eles exploraram bem. E na série eles apenas usaram como justificativa. Pra não mostrar zumbi, pra não mostrar hordas, pra não mostrar o problema que eles estão enfrentando. Então é isso que eu acho ruim também. O problema. Verdade. É, vai lá. É isso. Caso encerrado? Carimbo aí. Caso encerrado. Caso encerrado e coisa superestimada. E falando em Dragon Ball, né, que a gente acabou de falar aqui, um episódio de Walking Dead, alguma situação de Walking Dead demora 5 episódios pra ser resolvidas, mesma coisa com Dragon Ball aqui. Sétimo lugar, Dragon Ball. Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor, estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul. Então, pra falar uma curiosidade aqui, que é aquela luta do Goku e do Freeza, né? Ela é a luta mais longa da história dos animes, já. Tá, porra, já contaram um tempo aí. Do Goku com Freeza, né? Isso. Mas é uma coisa estranha, para com os primeiros episódios de Dragon Ball Z. E era pra ser a mais curta, né? Porque são 5 minutos pro planeta explodir. Uma coisa estranha desses primeiros episódios da série Z, porque, tipo assim, depois eles o desenho ficou mais rápido, né? As coisas se resolviam mais rápido. As primeiras duas partes do desenho demoraram quase a metade dos episódios da série inteira. Aí o que que rola? Eu gostava daqueles episódios, eu não achava eles enrolados quando eu assistia. Eu não achava eles muito longos, saca? Eu não achava que tava fazendo muito novela com, não, com a série. Em primeiro lugar, por que que a gente botou por que que a gente botou Dragon Ball aqui no sétimo lugar de coisas superestimadas? Apesar de Dragon Ball ter feito parte da nossa infância também, que tem aquele fator nostalgia de que quando a gente lembra da série a gente fica muito feliz, e ver referência disso em outros lugares a gente também fica satisfeito, hoje em dia, ela, principalmente na internet brasileira, é um meme pra você, de supervalorização das coisas, entendeu? Tipo, quando eles vão mostrar, ah, nada vai ser mais foda do que isso, aí põe um vídeo de abertura de Dragon Ball. Ah, nada vai ser tão bom, se você não assistiu Dragon Ball, você não teve uma infância perfeita. Aí colocam uma imagem super clichê de Dragon Ball, e aí colocam a legenda. Se você lembra desse momento, a sua infância foi perfeita. Isso, valeu, você... sua infância valeu a pena, esse tipo de coisa. É isso que... deixa Dragon Ball hoje superestimado, porque na época foi legal, né? Foi legal de assistir, até porque a gente não tinha esse senso crítico todo pra ficar, ah, meu Deus, 5 episódios. Que é aquela magia da criança, né? O efeito Dragon Ball. Porque, acho que eu falei até no outro, né, do efeito Dragon Ball, que é aquele lance de você ser criança e aí você curtir aquele negócio pra caralho, porque é muito doido e tal. Quando você cresce, você desenvolve o senso crítico, você sabe que aquilo é ruim. Que não, em termos não. narrativos, Dragon Ball é um saco, cara. Não, mas eu acho que... Aí se você vai olhar e aí você pensa... Não, mas aquilo ali teve um efeito tão grande na minha infância... Que eu vou não consigo, não consigo releva. Achar aquilo ruim porque eu tenho um carinho grande por aquilo, entendeu? É porque quando você era criança, você... É uma fórmula básica que eles criaram pra dar o suspense, entendeu? Pra você querer assistir o próximo episódio. Por isso, e como, pegando o exemplo que o Caio deu aí, a luta do Goku com o Frieza era uma das lutas mais importantes da série. E aí, que é a primeira vez que o Goku ia se transformar em Super Saiyajin e tal, e isso estava sendo introduzido no conceito da série. E você, sendo criança, você queria ver aquilo acontecer. E quando o episódio acabava, tipo, eram 5 episódios, sei lá quanto tempo, pra ele se transformar em Super Saiyajin. Ao invés de você ficar com raiva, você realmente acordava cedo de manhã, ligava a TV Globinho lá e queria ver ele porque se transformando. Porque tu pensava, caralho, amanhã vai ser mais foda que hoje. É, isso. Era e só Globinho, que rapaz, era na Band, hein? Era Band, era Machete, né? Era Band, exatamente. Era Kids ainda ali, tinha aqui. E aí, você ligava lá, a Band, TV Globinho, Machete, o que quer que seja, esperando o próximo episódio e ele não se transformar em Super Saiyajin de novo. Você ficava mais ansioso pro próximo episódio, até que ele se transformou, finalizou o Freeza lá e tal. Hoje em dia você tem a consciência de que isso foi enrolação pura, de que não acontece nada nos episódios, que tá tudo parado. Só que você releva, porque aquilo funcionou pra você criança, entendeu? É uma tática... Porque você tem aquele carinho ainda, né? Exatamente. Ele não é superestimado porque ele é pior do que ele foi, entendeu? Ele é superestimado pela internet. A internet superestima ele demais. Os blogs, YouTube, não sei o que. É muito meme envolvendo Dragon Ball. É muita coisa desse tipo que eu acho que faz ele ser superestimado. E não essa coisa de... Agora, esse lance que vocês falaram do enredo e tal, de ser muito enrolado no desenho, eu discordo, por causa que é o seguinte. O anime e tal, ele é baseado no mangá. E esses primeiros episódios eram mais baseados no mangá ainda, saca? Eles não cortavam nem mexiam muita coisa. E no mangá é mais enrolado, é uma parada mais demorada, assim. Não, se você pega pra ler o mangá, você consegue passar por vários episódios em um mangá só. Sim, até. No começo, no começo ele ainda tem um estilo meio Dragon Ball, né? Só depois que ele vai... Dragon Ball, o mangá, ele não tem filler. Dragon Ball, você vai. O mangá, né? A série animada, você vai passando e aí enquanto ele tá lá se reunindo forças pra se transformar em Saiyajin, tá passando um episódio lá sobre o Mestre Kami em viagem pra Acapulco. Sobre não sei o que, viagem pra não sei aonde. Não, e aí ladrão, fica cortando. Ladrão. Não, mas e aí fica mostrando essas coisas, daqui a pouco corta pro Goku, tá lá se transformando. Aí vai, acaba o episódio, outro episódio, começa com o Gohan indo pra escola. Aí tá lá o Goku. Ah! Não, entendeu? Esse tipo de coisa. Essas partes mais enroladas do Dragon Ball Z são justamente as primeiras duas temporadas. Que é a primeira em que o Vegeta vai lá e que ele chega e você acaba conhecendo que o Goku se chama Kakaroto e tal, que ele veio de outro planeta. E a segunda parte que ele vai pro planeta Namekuseijin? Namekuseijin. Namekuseijin são as pessoas que... Namekuseijin, que você vai lá e vai ter a batalha com o Frieza. Essas duas partes, elas têm no mangá. E essas são as partes mais demoradas do anime. E essas duas, eu acho que elas são demoradas por causa disso, saca? Não. Porque a adaptação não, para, nada a ver. Para mangá... Continua sendo não, embolado. Tem nada a ver. Adaptação de mangá para anime que fez com que fosse mais demorado. Não, mas não nada continua, a ver, nada a ver. Não é a história eu que é demorada, é o jeito que ele apresenta a história. É, que é eu discordo. Essas duas partes do anime realmente tá lá no mangá. Só que no anime eles prolongaram. No mangá você passa por 6 volumes e termina uma temporada. Tipo, acontece alguma coisa, eles fazem questão de mostrar lá um close na cara de cada um dos personagens, ficando surpreso com aquilo que aconteceu. Eles realmente enrolam no desenho, porque se entendeu? Fosse assim, o Cavaleiro do Zodíaco, ele passou por uma coisa parecida. Mas Cavaleiro do Zodíaco, eu só não sugeri colocar Cavaleiro do Zodíaco, porque já tinha Dragon Ball. Exatamente. Pra mim, Cavaleiro do Zodíaco, ele chega a ser um pouco mais que Dragon Ball. Mas Dragon Ball, ele entra por causa desses memes. Mas aí eu acho também. Que é o seguinte, o Dragon Ball, ele é tão overrated assim, é tão sobreestimado, por causa que é um desenho que nunca, praticamente nunca parou de passar. Mesmo que a Globo não estivesse passando, a Band estava passando. Se a Band não estava passando, a Rede TV estava passando. Ou que seja Manchete, bem antigamente. Então, foi passando de emissora para emissora. Foi de emissora para emissora e até chegou a épocas que a Globo e a Band estavam passando o mesmo desenho, saca? Uhum. Não na mesma hora, mas no mesmo tempo, assim. Então o que rola é que é um desenho que pegou em muita pessoa, então todo mundo conhece. Então ele é muito mais fácil de se transformar numa parada que seja overrated. No ícone, né? No ícone. Porque não tem como você... Minha mãe conhece Dragon Ball, meu pai, meus irmãos, tipo, todo mundo conhece, saca? Mesmo que não assistiu o desenho, tem essas relações. Eu acho que ele merece ser um ícone dos animes ali, Akira Toriyama e tal, só que ele é... Só que ele não é esse ícone hoje em dia, ele é o ícone dos memes da internet. Eu acho que ele tá no lugar errado, ele não tem que ser desse jeito, entendeu? Uh-huh. Ele tem que ser representado como outra coisa ali, mais característica. E tem aquele negócio, anime. Né? A nostalgia, ela faz você gostar mais, mas não faz a obra ter mais qualidade. É verdade, é exatamente isso, né? Ela super valoriza o que você acha, não o que a obra é. Caso encerrado? Caso encerrado. Caso superestimado. E ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. A imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar. Bacon. Bacon! Será que tem um jingle sobre bacon na internet? Porra. Eu quero que use. Deve ter. Bacon é superestimado. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon. Bacon é totalmente superestimado. Velho, bacon é bom, mas faz mal e é superestimado pra caramba. Eu gosto de bacon tanto quanto eu gosto de calabresa. E eu não vejo... Eu também. Todo um alvoroço na internet sobre calabresa. Calabresa, velho. Eu prefiro picanha do que bacon. Eu prefiro do porco. Eu prefiro toucinho do que bacon. Eu prefiro a costela do porco do que o bacon, véio. Vou começar hoje, vou criar a comunidade. Eu sou mais calabresa do que bacon. Sou mais... costela de porco do que bacon. Costela é bom. Tem outra parte também? Caralho. Eu acho que o que acontece com o bacon Picanha, picanha de porco, tá falando? Não, ou picanha de boi? Picanha de boi. Picanha de boi é muito bom, velho. Melhor do que o bacon mil vezes. Eu acho que o que acontece com o bacon é o negócio da pose. A pessoa vê, não, muita gente gosta de bacon, eu vou falar. Eu amo isso aqui porque eu quero ser. Sabe, eu quero ter o título de pessoa. É da internet. Vou dizer de quem é a culpa. A culpa é da internet. A culpa é da internet. E a culpa disso estar na internet é do Cauê Moura. Não é. Já era de antes. Já não era é, não. Eu não conheço é. Isso aí de antes do Cauê Moura. Não, mas tem um programa que é justamente o Cauê Moura se baseou com o Cozinha Hardcore. Ele se baseou no Epic Meal Time. Isso, e o Epic Meal Time já tinha. Já. Então, justamente. O Cauê Moura. Não, mas assim. Velho, não foi o Cauê. Não. Não, No Brasil eu conheço antes do Cauê Moura. Não, mas... Antes, velho. Muito antes, velho. Sério, tem uns dois antes do Cauê Moura fazer vídeo na internet, eu já via memezinho de bacon na internet, em blog. E aí o Cauê Moura, ele aderiu, porque, né, à toa que ele viu quanto retardado isso era e parou de comer bacon, até falou no Twitter, não, gente, eu parei de comer bacon, agora tenho que emagrecer, não sei o que, nem fala mais de bacon. É, o Cozinha Hardcore acabou, né? E o Cozinha Hardcore era uma cópia absurda do Epic Mealtime. Mas eles diziam, então eles estão meio perdoados. É, eles inclusive pararam de fazer o Cozinha Hardcore por causa... Porque era uma cópia do Epic Mealtime. Pararam por causa disso. Não foi por outro motivo, não. Eles falaram, gente, olha, a gente tá querendo fazer uma coisa mais original. Todo mundo tava falando que Cozinha Hardcore era uma cópia do Epic Mealtime, então a gente vai parar. Mas eles disseram isso assim que começou. No primeiro episódio eles já falavam isso. Então, eles falaram que pararam por causa disso também. Ah, entendi. Então, não é por causa do Cauê Moura, não. É radical, por outro... cara. Mas e o bacon? Mas e o bacon? Pois é, bacon é superestimado demais até. Apesar de eu ser pleonasmo. Eu acho bacon muito gostoso, eu me divirto muito quando eu tô comendo bacon na minha casa. Mas quando... eu prefiro frango frito do que bacon, velho. Frango frito é bom, hein? É, bacon é uma coisa que fica até enjoativa se, quando... se você exagerar, é, né? Fica, é, fica. Imagina você comendo ali um seu Subwayzinho. Skies. A gente tá, fazendo... E aí... Skies, nunca comendo Skies, não? Ninguém conhece Skies, eu conheci Skies porque tu me levou lá. Caraca, velho, vocês têm que ir pro Skies, velho. Ô, vamos todo mundo pro Skies? Bora todo mundo pro Skies, então. Sim. Bora, se ele, se vamos ele tiver... Vamos, o ouvinte aí também. O ouvinte que tiver o melhor comentário vai pro Skies com a gente. Vai conhecer a galera do Contos Acabados aí, ó. Tem que ser... O Alexandre que vai pagar pra todo mundo. Porra, não, só uma pessoa e vai ter uma vaquinha. Tem que ser de Brasília, hein? É, tem que ser de Brasília, vai lá. Tem que ser... É, verdade. E me divirto muito quando tem um baconzinho na minha comida. Mas nunca fiz questão, nunca vou fazer e nunca vou chorar pra ninguém colocar um bacon... No meu pão com manteiga. Pão, manteiga e bacon. É, e hambúrguer, talvez. Inclusive, tem coisa que não fica boa com bacon. Por exemplo... Nutella. Nutella não fica Nutella bom com bacon. Você percebeu? A gente quer falar mal de bacon, só que a gente meio que não consegue. Não, mas... Não, o problema não, mas não é falar mal, é dizer que tá no lugar errado. É, bacon? É, lugar errado. Eu sabe o que tinha bacon. Que estar no lugar do bacon? A costela. A costela? Não, acho que nada acho que tinha que estar no lugar do bacon. Eu não desejo, essa hype nem pra melhor coisa do mundo. É, porque pessoas, é chato, né? A internet, ela fez as pessoas precisarem comer bacon pra serem felizes. Velho, sabe por que eu acho que é hypado demais? É porque é mais fácil. O problema não é nem a hype também. Outro problema é o flood. É você tá lá na sua timeline do Facebook e ser fludado com postagem sobre bacon o tempo inteiro, sacou? Bacon, ele pode até estar no lugar de melhores comidas de todos os tempos. Não a melhor comida de todos os tempos, mas melhores comidas de todos os tempos. Mas não pode estar na minha timeline mexendo o saco todo dia. É que como eu... se a pessoa quisesse mostrar pra todo mundo que eu sou viciado em bacon. Ah, é, aqui. Eu sou... É o problema daquele negócio. Tem um troço que se transforma no ícone do legal. Aí se você joga na cara das pessoas que você faz parte daquele negócio, você é o legal. É tipo... Cara, vocês perceberam que até agora, nosso sexto lugar... Top 10 coisas superestimadas. De todas as coisas que a gente falou, todas elas é por causa de gente idiota que quer ter status. Mas superestimada é isso. É por né? causa disso, exatamente. A superestima, ela é não, por causa das pessoas idiotas que querem fazer parte de uma sociedade. Até porque, querem ter o status se for de. Um produto, tipo um TV ou alguma coisa, que a empresa tenta fazer para ser superestimada, quando as pessoas que assistem aquilo não gostam, ela acaba. Não, não é à toa que, olha só, a gente pode até fazer uma relação entre todos os lugares que a gente botou aqui. Muito provável que a pessoa que endeusa bacon, ela também ama a série Walking Dead, assiste Game of Thrones e joga World of War. São as mesmas pessoas. Provavelmente tá... que tem uma pessoa que... Provavelmente é uma pessoa que não tá mais ouvindo a gente. É um puto já, né? A gente já fala das coisas que ela mais gosta no mundo todo, né? Dizendo que é superestimado. Mas joga Xbox 360. Uma coisa que eu acho que é comparável com o bacon é o cupcake. Cara, cupcake, velho, é verdade, velho. Se falar que é bonitinho e tal, mas se falar que é bom, tipo, é não, tão bom quanto um bolo, velho. Cupcake é bolo com glacê em cima, só que sabe qual o problema? Cupcake é bom, bolo também é bom, gosto muito dos dois. Véi, mas o problema é que, assim, o cupcake, ele ocupa o lugar do Instagram, sacou? Por quê? Ele é o Instagram dos bolos, né? Não, ele ocupa o lugar no Instagram. Tipo, se você for no Instagram, você não vê uma foto de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tu vê a foto de um bolinho, que é o cupcake, com glacê em cima. Porra, hein? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu prefiro o bolo de cenoura. Melhor do que cupcake. Melhor do que cupcake. Tem vários pedaços, olha só. A minha prima, ela, vou fazer um jabá aqui, beleza? A minha prima, ela faz um cupcake que é melhor do que aquela loja que tinha no Park Shopping de cupcake. É, então, e esse é outro problema também. Além do cupcake, ele é só um bolo, mas por ser bonitinho, tu vai no Park Shopping e é R$7 o diabo do cupcake. Caralho! Tanto que a loja saiu de lá por algum motivo. Oxi. É, saiu, tá mais lá não. Mas é, o problema é assim, se tu... Mas aí, tipo, é o cupcake dela é tão bom quanto o bolo, só que eu, que sou o consumidor, não tenho trabalho de cortar, entendeu? Então eu prefiro. Se ela vai ter o mesmo trabalho fazendo os dois, eu prefiro que ela faça o cupcake. É, mas é aquele negócio, o que acontece é que parece que a pessoa, você chega na pessoa e você oferece um pedaço de bolo, ela não quer, mas um cupcake ela quer, porque ela vai se sentir especial. Cara, acabou que o bacon... Quer dizer, que o cupcake tomou o lugar do bacon, né? Mas, velho, o cupcake realmente é superestimado. O cupcake é um bacon doce e prático. Não, não é bacon, não. Quem falou que é bacon doce? Eu não acho que cupcake acho seja a melhor coisa. Não, não, não, é que tá, porque, tipo assim... O cupcake ele não é tão bom, não, velho. Eu já vi a maioria dos cupcakes que eu como é um bolo que não tem recheio e só tem glacê em cima. Cara, o bolo, o cupcake... Eu tô baseando a minha ideia de cupcake... Você tá se baseando no cupcake da sua prima, mas tô falando dos cupcakes gerais. Porque aquele que tinha no Park Shopping, eu gostava também. Cupcakes gerais. Velho, não, o cupcake, ele é basicamente um bolinho bonito, com glacê em cima e uma cereja. Ou um M&M. A foto dele é essa, né? Acho que depende de onde você compra também, porque eu já comprei. Velho, eu prefiro o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Do que cupcake, também, velho. Eu mas acho é que, que... Por que que o cupcake, ele tá na frente do porque bacon? Ele é bonitinho e aí ele é hipster. Não. Ele tem o um nome de cupcake. Ele tem um... Ele se chama... E não é brasileiro. É porque não é brasileiro. Exatamente. É o esquema do Twix também. É o mesmo esquema do Twix. É a valorização do exterior, né? É, Twix é um... Como é que é o nome? É um bis, velho. Twix é bis. Só porque ele era importado, porque não é mais, já tá sendo feito no Brasil, a galera pegava Twix e tirava foto. Olha, eu tenho um Twix. Mas é um bis, velho. É porque... O cupcake é um bolo, assim, velho. Tipo, o bacon é aquele negócio, tipo... Da galera, todo mundo na internet, se você tem internet, você tem come acesso bacon. Ao bacon e você é fantástico. Foi mesmo, né, velho? É o bacon hipster. Mas exatamente. Ele é o bacon dos hipsters. Tipo, o bacon, ele faz parte daquela cultura geral da internet, e o cupcake, ele faz parte do nicho da internet, né? Dos hipsters, da galera que curte... Na verdade, são os hipster wannabe, né? Aquela galera hipster assim, wannabe. Que, ainda. Ah, não, vou curtir um Los Hermanos aqui, porque é hipster. É tipo, aí, procura no Google como ser hipster. Hipster curte cupcake. Ah, vou curtir isso aqui agora. Ai, nossa, como o meu cupcake é muito melhor do que o seu bolo de cenoura apesar de o meu cupcake não ter gosto nenhum, só ter gosto de sabão. É, tem gosto. Cara, prefiro o meu bolo de cenoura, velho. Prefiro o bolo de sabão. Eu prefiro o cupcake. É caso cerrado? Caso cerrado. Caso cerrado, coisa superestimada. Bateu o carimbo aí. Velho, Deadpool, que bosta. Por que, que o Deadpool, ele... Ou, mais uma vez, cultura merda de internet, velho. O Deadpool faz parte dessa cultura merda da internet. Eu acho que o Deadpool, ele é a representação de toda essa cultura LOL, what the fuck, barbecue que a gente tá vivendo hoje em dia, sabe? Dessa porque... cultura BR-BR, né? BR-BR, ruê. Porque eu ri assim agora, mas não é por causa do Deadpool. Enfim... É, eu acho, velho, porque ele é só aquele zoeirinho, e aí eles têm uns poderzinhos lá. É, ele tem aquele diferencial dele, tipo, dele, como se ele tivesse, se ele soubesse que ele tá na história, né, ele, tipo... É, que ele atravessa as barreiras da dimensão, qual é a dimensão mesmo? Tem uma dimensão, que é essa dimensão do leitor para com a, é o isso. produto. Ah, é aquele lance de quebra da quarta parede, isso, né? Isso, ele tem esse parede. Diferencial aí, mas também não é... Não merece isso tudo que ele recebe aí na internet, né? E assim, tipo, o Deadpool, você pega, tipo, ele como personagem, saca? Como um mutante, não, como... Por que que ele é superestimado? Deixa eu só falar aqui rapidão antes. Ele era aquele personagem que ninguém conhecia. Ninguém nem conhecia. Apareceu no X-Men, ninguém viu. Apareceu no X-Men, ninguém sabia que era ele, ninguém né? Nem sabia não, que era ele. No X-Men Origins, aquele filme bonzão lá do Wolverine. É, apareceu e ninguém viu. E aí, que era o Ryan Reynolds. Apareceu alguém na internet e falou, olha gente, esse é o melhor super-herói que existe porque ele é brincalhão. Aí pronto, é, velho. Deve ter sido um desses virou, sites de meme. É, aí virou o super-herói preferido da galera. Deadpool, aí todo mundo começou a ir de Deadpool pra evento e começou a zoar e fazer vídeo e não sei o que, brincão, brincalhão, zoeiro. Virou o símbolo do zoeiro. É. Da internet. É, um pouco disso. É o meu máscara de super-heróis novos. É a personificação, né? do Rue Rue BR, saca? Uhum. Cara, é ele, what the fuck, barbecue. E assim, aí, se você for perguntar pra algum retardado. Caraca, eu tô... Pode sentir o haterismo vibrando assim, né? Se você for perguntar pra alguém se essa pessoa sabe de onde é que veio o Deadpool, não sabe, velho. Pois que é, você... Veio... Não, tipo, você pergunta. Ah, mas você sabe que ele se chama Wade por causa do Slade, né? Velho. Mas que Slade? Ah, você cara, sabe? Eu que não gosto do Deadpool, sei a origem do Deadpool, pesquiso um pouco tiver mais. Lido alguma coisa, isso, né? Não, o pior é que é isso, saca? Você pergunta, não, mas você curte assim os poderes do Deadpool? Ah, sim, o poder dele é o poder da zoeira. Eu curto. Sabe? Inclusive saiu o jogo na Steam. Sabe quem é o Deadpool? Pois é, não, velho. Sabe, só sabe que é o símbolo, a personificação internética da zoeira, sabe? Aham. Uh-huh. Só isso. Velho. Inclusive saiu o jogo agora e o jogo é um lixo, é velho. É só piada, né? É piada, não tem nada. Você só ri com o jogo. É. O jogo do Deadpool saiu pra computador e é lixo. Acho que saiu pra saiu na Xbox Steam também. É, né? Acho que ele é multiplataforma. Mas aí ele ficou mais conhecido pelo Steam mesmo. Deadpool, R$99,99. Olha o preço disso, velho. Doido, nem de graça que eu quero jogar esse jogo ruim, velho. Ah, não, peraí, a gente tá começando a desmerecer o cara. Não, tô brincando, ele é um herói engraçadinho. Ele é um herói maneiro. Oxi, herói maneiro. É, que mas herói é maneiro, velho. Alexandre, véio? Ele tem uma base bacana de características, entendeu? Ele tem o que é apresentado ali no caralho, no X-Men Origins Wolverine e mais algumas coisas, sabe? Ele é todo aquele soldado fodão e tal, arma. Na verdade, X, ele etc. era louco, né? Ele foi pro hospício e no hospício fizeram uma brincadeira chamada Deadpool, os experimentos chamados Deadpool, que eles não sabiam que nunca mais ia sair do hospício, e eles criaram uma brincadeira chamada Deadpool, que era basicamente quem sobrevive aqui. O último a sobreviver ganha a brincadeira era, e vai embora. Era um lance de. Era tipo aquele desafio que tem no Dark Knight Rises, né? Tipo, se você saiu, se você conseguiu vencer aquilo, você tá livre, mas se você não conseguiu, você tá morto. Você tá morto, e aí eles fizeram essa brincadeira, acaba que o Wade, ele ganha a brincadeira, mata todo mundo, fica mais louco ainda. Mas é isso, ele é louco. Mentalmente desabilitado. Ele é doente mental. Ele é louco, doente mental, tava no hospício, matou todo mundo, se intitulou assassino, saiu do hospício e aí virou um super-herói. Essa é a história dele. Eu não acho a história nada demais, não. Mas ele tem uns poderes lá. Ele tem também. Ele sofreu mutação, que foi inclusive a mutação que a mulher dele sofreu também. Só que eu não acho essas coisas todas, não. O que eu acho legal do quadrinho do Deadpool é essa coisa da interação com o leitor. Que ele olha assim, tipo, tem um enquadramento lá, um quadro, que ele olha pra frente e aponta pra sua cara e fala, você acha que eu deveria fazer isso mesmo? Aí você passa a página e ele, você tava certo, realmente vou fazer isso. Tipo, conversando com o leitor. Uhum, isso é legal. Da quarto, né? Isso é legal, entendeu? Mas a história dele, eu acho que ele não merecia ser esse ícone todo, não. O que acontece é que, assim, você pega o Deadpool. Ah, não, o Deadpool é a resposta da Marvel, que a Marvel criou... Pro Slade. Pra combater lá o Slade da DC, que é o Exterminador, né? Uhum. E aí ele é esse mercenário todo aqui, igual o cara, e ele é fodão e tal. Só que ele é uma sátira do Slade. Aí você, beleza, é uma sátira. Só que o pessoal, ele pega só essa parte da sátira, saca? E é eleva isso ao milésima? Não, nem isso. Milhões, o pessoal milhões. Não pega a parte da sátira, não. Porque você não acha muita gente que sabe que ele sabe, é uma sátira, né? Do Slade, não. Pensa não, só que tipo, ele é galhofão. É, pega o lance da zoeira, saca? Tipo, uh-huh. de a essência da sátira, porque ninguém sabe que é o Wade do Slade. É. E leva isso pra internet, sabe? Aí quando você joga isso na internet, vira o efeito bacon. E as aparições do Deadpool nas outras histórias, aquelas histórias sérias que tem investigação e tal, ele aparecer ali como alívio cômico é bem legal. Mas uma história só dele, eu acho que é repetitivo mesmo. É, eu acho que uma história só dele não ia dar certo usar ele como alívio cômico o tempo todo, não. Por isso que eu não gosto dessa parte dele ser brincalhão o tempo todo. Protagonista, cara, que é um alívio cômico. É, imagina se esse protagonista fosse usado de forma séria. Ele principalmente nesse início de quando ele fica louco, sacou? Perde a esposa. Tal. E isso é muito louco, ter um drama envolvendo o Deadpool. Não, sabe o que é foda? Se você chega na internet e aí você pensa... cara, tipo, você twitta, saca? Nossa, eu acho que ia ser muito interessante se surgisse um drama sobre a vida do Deadpool. E aí todo mundo já ia, tipo, você tá louco, Deadpool não é isso. Um drama, você tá tentando deturpar o personagem. É, tipo, alguém tentando fazer uma coisa legal. Pois é, e a galera vai lá As pessoas não sabem o que elas querem, né? Joga pro buraco. As pessoas querem o Deadpool como elas veem na internet, sabe? O zoão, perfeito. Acho que é um pouco do motivo que as pessoas não leem a HQ dele, né? Que não as pessoas não leem, é esse as o problema. As pessoas não leem. Caso encerrado? Só a última coisa. Então, ele não é do universo em que tem um Slade. Não, certo? O Slade... Ele tem a história dele. O Slade é DC e o Deadpool é Marvel. O Deadpool é Marvel. Ele já foi criado com essa intenção, né? É. Ah, tá. Não, tá, entendi, beleza. Loucura. Caso encerrado? Pode bater o cara em boy. Caso encerrado, coisa superestimada. Número 4. O que eu vou falar? Adventure Time. Adventure Time. Come on, grab your friends. We'll go to very distant lands. A gente vai deixar o e-mail do Frederico aí embaixo pra vocês mandarem um e-mail pra ele, tá bom? Reclamando. Pode mandar, é todo de vocês aí, o Twitter dele. A Adventure Time não é ruim, mas eu acho que é uma das coisas mais superestimadas que eu vi nesses últimos 2 anos na internet. É verdade. Porque existe toda uma... todo mundo, cara, e é mais do que essas outras coisas que a gente falou. Adventure Time parece que é metade das pessoas da internet, e é claro que tem muitas pessoas na internet, fazem coisas de Adventure Time o tempo todo, né? Tem todas aquelas fotos, tipo, menininhas adolescentes com a foto da Cake Nossa, velho. Eu acho que já começou errado o Adventure Time entrando na cultura anime e mangá, né? Isso, e, é isso. Otakização de Adventure Time. Tipo, tem aqueles otakus lá que... É a otakização do cartoon. Estão baixando os animes lá, assistindo os animes. Opa, o que é isso? Adventure Time, assisti aqui, vou continuar baixando meus animes. E cara, primeiro parte. Que é aquela coisa. Adventure Time, ele não é pra criança. Começa por aí. Ele é uma coisa que, se você for pegar a essência dos episódios... Tem muita mensagem legal, muita crítica e muita coisa que você pode tirar proveito. Começa por aí que as pessoas não absorvem, não assistem, nem consomem Adventure Time por esse motivo. Elas consomem porque é bonitinho, porque é aventura. Tem piada de peido? É, porque tem piada de peido, de jogo e de doce. Sabe o que acontece? Há alguns anos atrás existia uma iconificação. Tá, existia um endeusamento de Bob Esponja. E aí todo mundo era um amendo bobo e todo mundo era coisa. E aí de uns tempos pra cá, O Bob Esponja foi saindo desse sendo substituído, desse núcleo, da necessidade de alguém no lugar, né? E aí decidiram que esse Adventure Time aqui, que tem o fim humano, a gente vai colocar ele no lugar que existia o Bob Esponja antes. E aí, de repente, o Adventure Time é o novo Bob Esponja. É, realmente. Aí que tá o problema, né? Porque o Bob Esponja, ele é um desenho mais besta, assim. Ele tem toda essa coisa. Bob Esponja é uma coisa totalmente idiota, né? É, agora... E ainda assim, tinha coisa muito aproveitável de Bob Esponja. Pois é. Mesmo assim. Tinha personagens que eram idiotas num ambiente um pouco mais sério. Mas mesmo assim, se tratava de coisas idiotas na sua vida. Aquele episódio que o Lula Molusco comete suicídio, eu fiquei emocionado. Esse episódio é doido. Redmist, né? Mas é isso, velho. Na verdade, eu não acho, cara. Tem essa coisa que até agora eu não sei como é que a gente não abordou. Quer dizer, a gente falou no início, mas quando a gente fala que uma coisa é superestimada, as pessoas interpretam que você tá achando que aquilo é ruim. E a prova de que Adventure Time é superestimado é que no meu Facebook eu também botei: Adventure Time é superestimado. Ponto. Cara, teve uns 15 milhões de comentários de pessoas falando: como assim você odeia Adventure Time? Como assim Adventure Time é referência da cultura pop? Olha aí, você, cara, que gosta de Zelda, como você não gosta de Adventure Time? Tem referência a Zelda, tem referência a Mario. Como assim você que gosta de videogame não gosta de Adventure Time? Aí eu fui escrever só assim: eu nunca falei que eu não gosto de Adventure Time. Só isso. E aí, cara, acabou a discussão. Adventure Time não é ruim, e a prova são essas pessoas que falaram isso na postagem que eu fiz no Facebook, de que é superestimado. A galera já veio atacando, sacou? Como assim? Nossa, retardado é quem não gosta de Adventure Time. As pessoas, elas criam um pedestal e elas colocam ele lá. E aí qualquer esbarrãozinho que você dá assim no pedestal, mesmo que seja sem querer, as pessoas já acham que você é o maior... O hater. Que é a maior heresia do mundo, sabe? Pois é, e eu acho que o Adventure Time, ele é o que mais se encaixa nesse lance de ser usado por um motivo que não devia. Essas piadas de coisas como namoro, como coisa de amor, coisas mais bestinhas que o Adventure Time não liga muito, a maioria das vezes é o que você mais vê na internet. É o lance das camadas, né? É! O Adventure Time, ele também funciona como uma cebola, que tem camadas, como os ogros, né? E aí as pessoas, elas endeusam o Adventure Time pela primeira camada. Pela coisa errada, né? Pela camada que tá ali na superfície, só que na verdade, Adventure Time, ele tem mais valor pela camada de dentro. Pela camada que é mais profunda, que você tem que se aprofundar um pouco mais na história ou no que ele quer abordar pra entender. E você vê porque essa personificação de alguns personagens que nem existem muito na série, saca? Você vê, tipo, foto de garota, menina adolescente, que usa o tacano long como de colher, com a foto do gorda. Marshall, saca? Gorda. É, e gorda. Com a foto do Marshall, que é um personagem de alguns episódios especiais e tal. Como se, ele é o cara mais lindo, eu queria casar com ele, não sei o que. Então ele assim: oi, velho. Adventure Time não é isso! Imagina, sei lá, pega Star Wars, aí você fala: ai, mas o Luke é um gostoso. Aí você faz um desenho do Luke, Star Wars tudo fundão, assim, que subiu a montanha. O que você tá fazendo, cara? Que viagem! Você foi boa, velho. Não é isso, desenho. Nunca passou perto disso, velho. Eu acho que o caso tá encerrado. Já pode bater o carinho ali. Pode, caso pode. Encerrado, coisa super estimada. Agora sim a gente entrou no top 3 coisas superestimadas. Agora, agora vai começar a ficar tenso. Eita. Agora sim a galera vai tirar o conto sacabado dos favoritos. Meu Deus, a gente só piora, né, a situação da gente. É uma missão suicida, né? Terceiro lugar, Johnny Depp. Velho, Johnny Depp, ele não se relaciona tanto com as pessoas que assistem Game of Thrones, que assistem God of War, ou que jogam God of War. nem que comem bacon. Ela se relaciona mais com as pessoas, que comem cupcake. As pessoas que comem, que preferem o cupcake sem gosto do que o bolo de cenoura com cobertura de chocolate, também endeusam o Johnny Depp. Pois é, eu acho que são aquelas garotas que... Que são gordas, que são usam All-Star de cano longo e comem de colher. Na verdade, não. Na verdade, são todas aquelas meninas... Adolescentes? Começa assim. Você é uma menina adolescente e aí você tá naquela idade de... Nossa, agora eu conheço algum nome de ator e algum nome de diretor... Alguma coisa assim. Que é Johnny Depp e Tim Burton. E aí você pega o Johnny Depp e Tim Burton, que é a coisa que é mais pipoqueira hoje em dia, sabe? É tipo a Marvel dos atores, sabe? Johnny Depp. E aí você pega assim, tipo... Johnny Depp, ele é um cara com uma carreira fantástica e blá blá blá e blá blá blá. Não, é a até coisa... É Piratas a coisa... do Caribe. Depois de Piratas do Caribe, tudo que ele faz é o Jack Sparrow com roupa diferente. E aí você começa, tipo, porque os trabalhos de maquiagem no Johnny Depp, eu acho que é uma equipe específica, e eles fazem uma maquiagem muito boa. E aí as pessoas julgam o ator pela maquiagem que ele usa, como se ele fizesse a própria maquiagem e fizesse parte do trabalho dele. Tipo, não, todos eles são diferentes. Em todos os filmes ele é uma pessoa diferente. E ele é o ator das mil faces e não sei o que. Isso é o que mais me surpreende, que é exatamente ao contrário, né? O personagem é visualmente diferente, na verdade, mas a situação é tudo a mesma coisa. Na verdade são mil faces do mesmo ator. Exatamente. Quer dizer, do mesmo personagem. Mil faces e o mesmo trejeito, sabe? É sempre aquela corridinha assim com a mão. É mesmo. É sempre falar assim com aquela mãozinha indo pra frente e pra trás. Cara, não, e o que me impressiona é que é a paçoquização do hipster. Tipo, paçoquização. Porque, tipo. Primeiro tu vai explicar. O que é uma paçoquização? Fred, defina. Paçoquização. Paçoquização é aquela coisa que as pessoas pensam que é hipster, mas não é. Tipo, é um filme que ele é preto e branco, só que ele é mais pipoca do que Avenger, sacou? É isso. Essa é a paçoquização do hipster. Porque, tipo, velho, Johnny Depp é Edward e os Mãos de Tesoura, pode até ter sido hipster antigamente, mas hoje em dia é uma parada que todo mundo consegue consumir e é muito fácil, 15 entendeu? Centavos ali na vendinha, né? 30 centavos na vendinha, não é a coisa mais de nicho, e as pessoas ainda tratam como se fosse de nicho, tipo, fosse o cidadão Kane todo, né? Como se fosse o cidadão Kane todo. Eu acho que um pouco disso, até Johnny Depp e Tim Burton, né, que são dois caras diferentes que parecem a mesma pessoa. Porque os dois estão sempre juntos, né? É tipo aquele negócio do Platão, né? O Platão e o Sócrates. Platão que e Sócrates. Que é a mesma pessoa, né? Aí o que acontece? Essa ultra idolatria é mais por causa de garotas, né? Que a gente vê as garotas falando que Johnny Depp é o deus e não sei o quê. Eu acho que é porque é o seguinte também. Porque assim como as artes do Tim Burton, é uma coisa mais estranha e diferente. E elas querem se sentir estranhas e diferentes pra que o mundo veja ela como especiais, entendeu? Uhum. Essas garotas que gostam desse tipo de cultura. E outra coisa, é porque esses filmes, eles parecem ser cult, mas eles são pipoca, entendeu? É o que eu acabei de falar, exatamente. É a paçoquização. Paçoquização. Porque a pessoa que sente, não, mas ele é em preto e branco e tal, eu acho que ela se sente melhor, entendeu? Não, nossa, eu tô fazendo parte de uma cultura como eu estou especial. Curtindo aqui o meu... Como é que é o nome daquele Shadows lá, que ele é o vampirinho. Ah, lá. Nossa, que filme bosta, velho. Que filme lixo. Não, tô fala vendo, desse filme não, velho. Tô curtindo aqui noite, o meu... Sombras da Noite, Sombras velho. Sombras da Noite, ah, diabo, com o meu Johnny Depp e o meu cupcake. Sabe? Enquanto eu tô comendo meu pudim de colher também e rasgando a minha perna com uma faca. Não, aí tem aquela fotinha do estragão, assim, né? Que é tipo... Um cantinho da perna dela, num canto assim da foto, aí no outro cantinho assim o um cupcake bonitinho assim, com uma colher enfiada, e um pedacinho e do cabelo rosa assim, pra pegar na câmera. E a televisão lá atrás com... De 14 polegadas. Com o Johnny Depp fazendo aquela mesma coisa. Com a mãozinha pra frente e pra trás. E aí a legenda da foto é um coração. É, o coração meu. O deitado. Não, é o maior 3. É menor que 3. É menor que 3. É o que temos pra hoje. É o que temos pra hoje. Frio. Frio e Johnny Depp é o que hashtag, temos pra hoje. Hashtag frio. Hashtag Johnny Depp. Hashtag amo muito. Caraca, velho. Muito bom. Hashtag cupcake. Hashtag complicado e perfeitinho. Então, agora tá chorando agora. Vocês estão exagerando aí, velho. Não, mas sério. Mas é isso, velho. O Johnny Depp, ele é um cara que, quando ele quer, ele faz um trabalho bom. Quando ele faz um trabalho fora do que ele costuma fazer ali, que é aquele Jack Sparrow do Tim Burton, ele faz. Cara, bem. O filme do barbeiro lá, que ele é o barbeiro. O Sweeney Todd. É, Sweeney Todd é muito bom, velho. Ele tá muito diferente. Ó, no Sweeney Todd, no Eduardo de Mãos de Tesouro. É, no Cavaleiro Sem Cabeça, ele é o mesmo Jack Sparrow, eu acho. Eu acho. Porque, apesar de ele ser... O Mãos de Tesoura também tá diferente. É, no Mãos de Tesoura, no Sweeney Todd, tem um filme que ele... E tem aquele da lágrima, como é que é? Que ele é um rockabilly, que ele vive chorando. Esse é muito hip, você vê. Mas é mesmo. Mas tem um filme que eu acho muito bom com ele. Ele sempre atuou bem, ele sempre tem vários milhões de personagens, assim, ele sempre tentou usar isso. Agora, ele só virou esse ícone por causa do Jack Sparrow. Foi o Jack Sparrow que fez ele virar esse... Causa do Jack Sparrow e do Tim Burton, né? Que o Tim Burton meio que apadrinhou ele. Ele mesmo foi por causa do Jack Sparrow. E do Chapeleiro também. É, do Chapeleiro. O Tim Burton diria mais que... Crybaby. Crybaby é o filme que ele fez, que é rockabilly e tal. Cara, não parece o Johnny Depp de hoje em dia, sacou? Quer ver? Eu vou pôr aqui um... Vai ter foto no link pra vocês verem como ele tá diferente. Ele interpreta, é um filme anos 50, ele interpreta um rockabilly chorão. Sacou? Ah, acho que eu já vi esse filme. E ele não tem nada a ver, velho. Ele é completamente diferente, atua super bem nesse filme, entendeu? Não, isso que acontece, saca? Ele é esse cara bonitão aí de 50 anos. É. Ele é esse bom ator. Mas ele só pega papel em que ele é o mesmo cara, entendeu? Inclusive esse último. Por causa do Tim Burton. Nem sempre por causa do Tim Burton, porque esse último filme, nem esse último, e eu acho que nem esse último, qual foi? O Cavaleiro Solitário, Cavaleiro, né? Solitário, o Lone Ranger. É, Cavaleiro Solitário. E o Piratas do Caribe, eles são de outra equipe, de outro diretor. E os dois são dos mesmos caras, saca? Que não é o Tim Burton. Então, a culpa é dele, saca? Ele que curte pegar esses papéis, em que ele é sempre o mesmo cara, entendeu? É, mas o que eu tava falando é o seguinte, que teve essas duas coisas, que eu acho que com o Tim Burton, que fez o Tim Burton ser esse Tim Burton das meninas gordas e tal, foi o... Ah, O Jack! Tesoura? Não, o Jack, o filme do Jack, do Halloween. Nightmare Before Christmas, que fez ele virar esse ícone das meninas gordas que gostam. E engraçado que tem essa relação, os dois se chamam Jack. Mas o Nightmare Before Christmas é uma das melhores animações. É genial, é bom mesmo. E as músicas e tudo dele é incrível, né? O pior é que os caras não fazem, eles nem sempre fazem coisas ruins, saca? Uhum. O problema... Não, peraí, nem mas... sempre fazem coisas ruins, parece que a maioria das coisas que eles fazem... Não, é mas o problema é que, assim, os filmes são até bons. E... Tirando Sombras da Noite. Que, nossa, velho. Que eu conheço gente que ainda usa porque tem o Tim Burton, tem a Helena Bonham Carter e tem o Johnny Depp. Que é a trindade dos sonhos de toda menina molhada por aí. Velho, mas o problema não é... Eles não fazem... Não é a maioria dos filmes que o Jack, que o Johnny Depp faz são ruins, não. O problema são as pessoas, novamente. É aquela mesma coisa. Você fica surpreso porque as pessoas superestimam pela coisa que nem é o melhor. Cara, é um filme ok. Errada, né? São filmes ok. Que o Johnny Depp faz. Não são filmes incríveis que ele tá revolucionando a atuação. Okay, é um pouco de medo. Não, o próprio Chapeleiro Maluco que ele faz é ok. É só ok. Eu acho esse filme um saco, cara. É ok. O filme é um saco. E ele tá lá como um Jack Sparrow. Com uma maquiagem diferente, saca? É. E outra coisa é você falar que o filme é bom porque você gosta do ator. Isso é a coisa do Nicolas Cage. O Nicolas Cage. Tem filme que o Nicolas Cage faz que é bom, mas ele não Nicolas é bom. Nicolas Cage. Errado? Isso é errado. Pode ser o cara estimado. What is it, just some feeling? Wanna leave, I'm with it. We've come too far. Caraca, agora vai ficar tenso o negócio aqui. Segundo Eita, lugar, Guia do Mochileiro das Galáxias. Tan, tan, tan. Agora a galera vai ficar nervosa de novo, velho, que tá só piorando. Se você gosta de Guia dos Mochileiros das Galáxias, compartilha. Mas ó, você que tá ouvindo aí sem pânico, pode ficar tranquilo. Nossa, que piada maldita. Não, a gente vai deixar Vou falar aqui a verdade. Eu acho que nessa hora é necessário lembrar que a gente não tá dizendo que é ruim o negócio, né? É, apesar do Matheus achar o contrário. Apesar de eu não conseguir terminar de ler, porque eu acho muito infantil. Velho, o Guia do Mochileiro das Galáxias é outra coisa de que ele deveria ocupar outro espaço. Talvez na mesma intensidade, mas não o espaço que ele está ocupando agora. Qual é o ícone? Qual é o ícone que representa Guia do Mochileiro das Galáxias? Toalha. Não. É o maldito 42. É, né? A maldita cultura 42 nerd geek que foi criada em cima do Guia do Mochileiro das Galáxias. E eu acho que ele deveria ser mais reconhecido pela cultura nonsense do que pela cultura nerd. É exatamente boa, isso. Boa, boa, boa. É isso que eu acho que ele deveria ser. Ele tá num lugar superestimado dentro da cultura nerd, só que não era pra ser isso. Era pra ser pela cultura nonsense, aquela coisa que não faz sentido, entendeu? Isso nossa, que deveria ser. Palmas pra você mais agora uma... sim, nossa. É mais uma fantasia do que uma ficção científica, sabe? Com certeza, eu também acho. E assim, tipo, deixa eu contar a minha história de vida. Eu tava terminando de ler Laranja Mecânica, que é uma ficção científica, que tem todo aquele lance de ficção científica de fazer crítica à sociedade. Sim. E aí me disseram, olha, se você gosta de ficção científica, você vai adorar esse Guia do Mochileiro. Nossa, que conexão foi essa? É aquela coisa 40. Que porque as pessoas confundem histórias no espaço com ficção científica. Ficção científica. Porque é no espaço, porque tem astronauta, porque tem outros planetas. Não. É. Aí, como o Guia do Mochileiro das Galáxias é sobre isso, aí eles falam que é ficção científica, mas não é, é fantasia. Não, mas, e aí, pensando bem, é uma ficção científica de fantasia. Não, é uma ficção científica de um mundo fantasioso, saca? Não, você tem que ter uma suspensão de descrença. Quando você tem que ter a suspensão de descrença pra acreditar naquilo que eles estão falando, é fantasioso. Não, é uma porque eles tornam plausível aquilo dentro do universo deles. Isso, se a coisa é a suspensão de descrença. É um mundo de fantasia que várias coisas de fantasia acontecem, mas tudo aquilo com explicações como se fosse uma... Mas ainda assim é uma fantasia. Então, é uma fantasia, isso é inegável. É. E aí, tipo, não, se você quer uma ficção científica, você vai curtir muito esse... Guia do Mochileiro das Galáxias, 42 dias da toalha e tal. PC Siqueira, 42. PC Siqueira, é. E aí eu, não, porra, deve ser massa, né? Porque o que é ficção científica pra mim? É aquele negócio que tem um universo crível e ele usa aquele universo pra fazer uma crítica à sociedade, entendeu? É uma crítica à sociedade disfarçada lá no universo, sabe? Sim. E aí eu fui ler o Guia do Mochileiro das Galáxias, tipo, meu Deus... Acho Laranja que a sua experiência mecânica. Para com, acho que foi... É porque me venderam errado. É, exatamente. E por que me venderam errado? Porque superestimam o negócio, entendeu? É. Porque gostam pelo motivo errado. Por que eu acho legal? Porque... As pessoas gostam por causa do 42. Elas não gostam porque é uma parada nonsense. Porque... É, parece que a pessoa gosta de chegar, olha, 42, você não sabe que é 42. Porque Guia do Mochileiro das Galáxias, as pessoas tatuam 42, não sei o quê. O pior é que até hoje, esse livro já é o livro mais paçoca da década. É. E até hoje tem gente no meu Facebook que acha que é nicho, que né? E coloca assim, tipo, faz alguma coisa lá e aí alguém coloca assim, 42. Aí as pessoas, manjadores vão manjar. Tipo, óbvio, a minha irmã curte Nicki Minaj, sabe? Que eles curtem essa porra desse 42. É isso, velho. É porque o Guia do Mochileiro das Galáxias criou uma centena de símbolos. O esquema da toalha, o esquema do gerador de probabilidades infinitas, do 42, da resposta pro 42, da pergunta pro 42, um monte de coisa. Cara, só que não é isso. Eu tenho certeza que o Douglas Adams, ele não tava querendo que fosse isso. Ele queria que fosse a parada nonsense. Isso é que ele criou. É mais pra você curtir uma longa. É, exatamente, velho. É o esquema de, caraca, o que tá acontecendo aqui? Que merda é essa? E as explicações totalmente detalhadas e bem feitas, só que totalmente fantasiosas. E o esquema, o esquema de gerar uma expectativa pra nada. Exatamente. Isso é muito foda. Eu adoro Douglas Adams por isso. É, porque ele gera uma expectativa pra você ver que não é nada. Tipo, ah, é isso? Massa, que doido. Só que as pessoas. Tá no lugar errado, entendeu? Ele não é um livro símbolo nerd. Não é como um vai ícone ser? Nerd. Velho. Tem umas críticas, não é. Tem umas críticas contra o capitalismo, contra a religião, contra Deus, contra uma porrada de coisas. É porque ele era ateu assumido, né? Então ele botava isso evidente nos livros dele. Não que eu seja uma coisa incrível. Mas é que. Não, mas eu acho legal o jeito que ele conseguia colocar isso nos livros dele. Porque ele não ofendia falando. Ele era através dos diálogos. Que fazia com que você percebesse isso. É, através de diálogo, através de situações, realmente. Pois é. Mas e tá aí, lugar tipo, errado, na minha experiência, eu passei mais tempo percebendo como me venderam um livro errado por causa da hype absurda que do existia. Do que gostando, né? Do que parando pra pensar nas outras situações, entendeu? Entendi, no que o livro tava me apresentando. Você tava esperando outra coisa. É a parada mais hypada do mundo. Aí, tipo, isso surgiu no Brasil, essa passoquização do Mochileiro das Galáxias. Aí sim eu digo que foi por causa do PC Siqueira. Porque ele falou, olha gente, tatuagem que eu tenho, 42, alguém sabe o que é? Alguém falou, ah, é tal. Aí no outro vídeo que ele fez, gente, Guia do Mochileiro das Galáxias, um dos melhores livros que eu já li na vida. Aí como o fã já tinha um monte de menininha hipster atrás dele, ou já como, era, né? Como o PC Siqueira já tinha um monte de menininha hipster atrás dele como fã, acabou que isso se disseminou em tudo quanto é tipo de cultura. O cara já tinha mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, entendeu? Passou com tudo, né? Ah, e passou com tudo, vale. Isso é um termo do conto sacalado. E tem o negócio do Dia do Orgulho Nerd, né? E é, fora isso, Dia fora do isso. Dia do Orgulho Nerd é polêmico, né? Que dá a impressão de que o resumo da cultura nerd fosse as obras do Douglas Adams. Exatamente. Nada a ver, né? Sendo que envolve o quê? 4 ou 5 coisas, né? É. O Dia do Orgulho Nerd. Diz aí, Matheus. Só no Dia do Orgulho Nerd. Vou abrir o Wikipedia aqui pra não parecer que eu tô sabendo de tudo isso, porque... Nerd, dia. Wikipedia.com é um bom portal pra você saber das coisas e você falar no podcast. Quem não conhece, tá? É. Aí. E bom pra trabalho também. É, Dia do Orgulho Nerd, ou Dia do Orgulho Geek, ele é comemorado no dia 25 de maio, né? E aqui, segundo o Wikipedia, ele diz assim: a data foi escolhida pra comemorar a premiere do primeiro filme da série Star Wars, o episódio 4, Uma Nova Esperança. Dia 25 de maio de 1977, que é o Star Wars Day, conhecido lá fora. E ele divide o feriado com... ele divide esse dia com outros dois feriados, entre aspas, que são dessa cultura também. Que é o Dia da Toalha, que é para os fãs da trilogia. Que não é mais uma trilogia, né? Do Guia do Mochileiro das Galáxias. Em homenagem ao Douglas Adams lá. E tem outra coisa, que é o glorioso 25 de maio, que é para os fãs da série Discworld. Isso. Que é em homenagem ao escritor Terry Pratchett. E acontece que, assim, no Dia do Orgulho Nerd, as pessoas, elas sempre substituem pelo Dia da Toalha. Elas esquecem do Star Wars Day, elas esquecem o glorioso 25 de maio. Se tem algum evento nesse dia e você vai para esse evento, as pessoas estão lá com toalhinha no ombro. E você não vê dando atenção para as outras coisas. Você não vê, né? As que outras compõem, obras, entendeu? É, que compõem esse dia, né? Do orgulho, né? E que acabam sendo mais icônicas quando você pega uma coisa muito maior e pega um espaço maior de tempo, saca? Porque o Guia do Mochileiro das Galáxias, apesar de ele ser um fazer pouco antigo, parte, né? Ele é muito novo. Tipo, essa cultura de usa sempre uma toalha e tal. Ela é muito nova, ela. E aí, tipo, você esquece uma coisa que é tão icônica desde 1977, aqui no Brasil mesmo, que é o Star Wars, e você passa a valorizar só o Guia. É, cara, o que me incomoda um pouco é isso também, entendeu? As pessoas acharem uma coisa que não é de nicho como se fosse, entendeu? Cara, Guia do Mochileiro das Galáxias não é mais nicho. Nem vai ser já saiu dessa etapa faz muito tempo. Então pra que ficar botando no Twitter só manjadores manjarão? Pra que, né? Isso 42. Isso é uma das coisas que eu tenho mais raiva de internet. Que trata como se fosse nicho, cara. É, a irmã do Matheus, que gosta de Nicki Minaj, sabe o que é 42. Ela sabe mesmo. Caso encerrado? Caso encerrado. Coisa superestimada. Bate carimbo. Número 1. Knock, knock, knock, número 1. Knock, knock, knock, número 1. The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. Se você escutou até agora, não saia por raiva. É o último. É o último. Tá acabando. É o nosso primeiro lugar de coisas superestimadas do mundo moderno. Do mundo moderno 2013. Se você tá ouvindo isso em 2020, provavelmente tem coisas muito mais superestimadas agora. Cara, começar por onde, velho? Começar pela descrição de The Big Bang Theory. The Big Bang Theory é uma série sobre nerds que não é pra nerds. Ótimo, acabou. Acabou. Você não fica mais nerd e você não se transforma um nerd assistir The Big Bang Theory. Calma aí, agora tem a segunda descrição de Big Bang Theory, que é a nova. Que é uma série de nerds. Não, é uma série de romance entre nerds. Que... Não, é uma série de nerds bem sucedidos na sociedade. É, uma série sobre nerds pra gente que não é nerd, entendeu? Que é o contrário do que as pessoas acham, né? Que exatamente. A pessoa acha que se ela assistir, ela vai aprender como ser um nerd. É, eu já conversei com um cara que ele falou, esse cara deve ter uns 30 anos e alguma coisa. Ele falou, pô, não, cara, mas eu também sou nerd. Ele é, eu assisto Big Bang Theory. Tipo, isso foi fazer ele virar nerd, entendeu? Pois assim, é aquele famoso termo bazingueiro, né? Bazingueiro, velho, olha aí, exatamente. Bazingueiro, que é aquele cara que jura que é nerd. Cultura de bazingueiros. Ele vê o Sheldon fingindo que é o Spock, sabe? É, velho, porque... que ódio que eu tenho disso, porque velho. Porque ele vê que o Sheldon é o C-3PO. Bicho, o Jim Parsons, ele deve ter estudado tanto o Leonard Nimoy pra fazer o Sheldon que deve me dar agonia, sabia? Sério? E o C-3PO? O pior é que não dá agonia, porque você percebe que o cara fez um bom trabalho, saca? Não, mas... O que dá agonia é as pessoas que acham que ele é o Android Master. Calma, vamos da Metrópolis, porque isso aqui vai dar mais um... Eu acho que a gente vai dividir o episódio em dois. O primeiro parte vai ser do 10 ao 2, quer dizer... Vão ser 9... Ai, diabo. Calma. Vamos lá. Eu acho que o Fred é bazingueiro, ele tá ficando tá confuso. Não, eu acho que tá esse lugar, eu acho que esse primeiro lugar, The Big Bang Theory, pode ser um episódio. Merece inteiro. Um podcast só dele. Porque, exatamente. Não discordo, não. Também não. Mas vamos lá, por partes. Primeiro, que The Big Bang Theory, ele trata de um grupo de 4 nerds, inicialmente, que tem uma vizinha bonitona lá, que não é nerd. E que isso cria um contraste, né? Isso cria uma coisa meio antagônica. É, uma vizinha burra e aí rola aquele... E 4 gênios. Constrangimento mútuo, né? Isso aí é uma premissa legal. Que tem esse lance do constrangimento, daquelas piadas que os espectadores entendem, mas a Penny não entende. Você fica, engraçado e tal. Só que isso foi desenvolvendo cada vez pra decadência. Isso foi cada vez ficando pior. Que é o esquema, a primeira parte, que é o que a gente já falou. As pessoas que assistem Big Bang Theory, elas acham que vão ser, que são nerds ou vão ser nerds por causa disso, e aí se transformam no bazingueiro. E a segunda parte é que Big Bang Theory, ele mostra um conceito distorcido do que é nerd. Entendeu? Exatamente. Porque você acha que é... Tem aquela glamourização do nerd, né? É, a glamourização do nerd, que é o cara mais bacana do mundo. Não, cara, aí... Cara, o que me deu mais ódio, isso não acontece tanto, porque eu acho que as pessoas, elas vão criando bom senso, querendo ou não, com o passar do tempo. Mas o que mais me irritou foi pessoas agindo igual o Sheldon. Pessoas rua, agindo igual o Sheldon. É a pior coisa que existe. Caraca, é pior do que a gente agindo igual o Ellie, né, velho? Pior que a gente agindo igual o Ellie, exatamente. Caraca, velho, não. Não, que absurdo. Vou parar não, não, que coisa velho. Absurda, cara. Tá se comportando de uma maneira burra, cara. Não. Tá comportando de uma maneira Sheldon. Você é muito bazingueiro, cara. Que coisa absurda. Vai falar. Vou. E aí... Vou. E aí existe essa glamourização do nerd, e em que o fato de você usar óculos e você assistir um bazinga lá te transforma num nerd por tabela, sei lá que diabos. E aí essas obras que a gente citou aqui, que a maioria é apreciada também por essa galera da cultura nerd, acaba ficando mais... Passocada ainda, saca? Não, na verdade, eu fico... A pessoa que ela é nerd e assiste Big Bang Theory, ela se sente mais ofendida do que reverenciada ao assistir Big Bang Theory. Porque é aquele lance das piadas justificadas. Na verdade, eu acho que é o contrário, sabe? Porque imagina assim, tipo... Existe esse cara aqui, e esse cara, ele jura que é nerd porque ele assiste essa série. Então, eu não posso deixar esse cara constrangido na frente dos amigos dele, mostrando que ele é burro. Então, eu vou falar aqui... Ah, eu vou falar sobre o gato de Schrödinger. Schrödinger. É assim que pronuncia? Ué, acho que é. Mas eu vou explicar isso pra ele, porque aí ele vai entender. E vai achar que é nerd. E vai achar que é nerd, porque agora ele sabe de uma coisa nova. E eu não fiz uma piada que o cara não deixou de entender. Então ele não... Tem que pensar ou pesquisar pra entender. Então ele não tá constrangido. Você não pode pensar. É. Então ele não tá constrangido, porque eu joguei na cara dele que ele jura que é nerd, apesar de ele não ser. E ele vai continuar assistindo minha série e vai se achar mais nerd ainda agora, entendeu? E o pior é que no começo é até engraçado, mas depois não tem graça. Depois fica só forçado, né? Tá um negócio que é uma série de humor, não tem graça. E o pessoal continua dizendo que é bom por causa desse negócio dos nerds. Não, cara, é aquela coisa que, assim, Community dá de 10-0 em Big Bang Theory. É aquele contraste, porque... É um contraste muito grande. Big Bang Theory é uma série sobre nerds pra gente burra, sabe? Isso. Pra gente idiota. E Community é o contrário, entendeu? É. Ele te faz umas referências... Que você nunca vai ver em nenhum outro lugar de um jeito muito velado. É aquele lance de que em Community. Evil Mind, velho. Em um episódio de cada temporada, ele fala uma vez. Beetlejuice no terceiro. E lá no segundo plano da terceira temporada aparece o Beetlejuice andando e você, caraca, que louco. Entendi isso. Pois entendeu? É. Já em Big Bang Theory, não. Eles contam uma piada. Ah. É, meu precioso. Aí chega a Penny e fala: ah, é o Gollum? É o Gollum do Senhor dos Anéis, aquela obra do Tolkien. Tolkien aí... se escreve assim, aí vai lá e escreve no quadro Tolkien, aí faz assim pra câmera. Joia. Beleza. É. Exatamente. Não é à toa que assim, um dos momentos que eu fiquei mais feliz assistindo o Big Bang Theory foi quando em um episódio lá que era mostrando o passado dos personagens, eles foram lá pra casa do Sheldon jogando GameCube, sacou? E tipo, não explicaram que era GameCube ou que jogo eles estavam jogando. Era só ele segurando o controle do GameCube, um GameCube lá jogado e o som do Mario Kart Double Dash rolando, sacou? Caraca, que louco, isso foi legal. Isso é uma coisa que o próprio, sei lá, diretor de fotografia ou o cara que mexe com o cenário é nerd, entendeu? Uhum. Não necessariamente o roteirista ou alguém, mas o próprio cara que compõe o cenário, ele que quer mostrar que é nerd, sacou? Eu fiquei, caraca, isso é legal. Agora, as outras referências que é jogado na sua cara são e explicado... São muito jogadas, é aquele negócio de subestimar o espectador. Aí qual o problema? É justamente por isso que Big Bang Theory é hypado demais, é superestimado. Porque é uma parada que não é pra nerd, mas as pessoas acham que é. E põe isso no lugar de coisas que eram pra estar lá. Acho que tudo isso se torna aquele lance de que é um produto que tenta fazer ou acaba conseguindo fazer com que quem assiste se sinta especial. É exatamente isso. A pessoa gosta de se sentir bem e fazer coisas que fazem com que ela se sinta especial é bom pra ela e ela quer mais. Caramba, que legal, eu entendi. essa piada. Nossa, olha esse negócio, eles me explicaram uma coisa e agora eu vou poder fazer essa piada com os meus amigos, sabe? É aquele negócio do 42. A pessoa chega e chega na outra coisa e fala, bazinga. Sendo que uma coisa que nem tem graça, sabe? Cara, hoje em dia eu fui... Cara, eu resisti em Big Bang Theory até o fim da quinta temporada, se não me engano. Uhum. Na quinta temporada já tava num nível tão decadente que eles estavam fazendo piada sobre peido, cara. Caralho. Teve um episódio um episódio que ele arrotou e... Teve um episódio todo que eu me senti assistindo Train of Man, saca? Uhum. Porque era só peido e arroto e cocô no episódio todo. O episódio todo falando sobre isso, saca? E caralho. Eu acho que é uma série que decaiu. Porque eu lembro que quando eu assisti a primeira temporada, eu gostei muito. Quando eu assisti a segunda, eu também gostei. Quando eu assisti a terceira, eu falei... Eu acho que a terceira foi o maior ápice de que eles realmente começaram a deixar tudo mais forçado e começaram a deixar tudo mais... Não, a terceira ainda era boa. Cagou tudo, então. A quarta não, assim, eu falo assim, a terceira foi a ponte, assim. Foi a 1, foi muito boa, a 2 foi boa, a terceira foi legal, aí quando foi assim, chegando na quarta... Assim, eles foi... pelo menos faziam piada, mesmo que explicassem as piadas depois, uhum. Eles faziam. Faziam piada sobre o universo que eles queriam. Fizeram um episódio sobre Star Trek, fizeram episódio sobre Senhor dos Anéis, um monte de coisa, entendeu? Guia do Mochileiro das Galáxias, Battlestar Galactica, Doctor Who, sacou? Fizeram sobre isso tudo. A partir da quarta, quinta temporada, virou romance, não tem mais nem isso. É focado em relacionamento. Apresentaram, sei lá, 3-4 personagens novos, tudo mulher, um pra cada, uma namorada pra cada personagem. Até o Sheldon tá com a namorada lá. E acabou que ficou focado nisso. Aí o Leonard tá com a Penny e eles terminam. Aí foca no, na Bernadette e no maluco lá, no Howard. É. Aí daqui a pouco apresenta a Amy Farrah Fowler e aí começa a namorar com o Sheldon. E aí fica só isso, entendeu? E o máximo de nerd que você tem é a Amy sendo constrangedora lá junto com o Sheldon. Isso. E o pessoal rolando umas piadinhas que eles explicam pro telespectador e a Penny lá não entende, saca? Isso. É o máximo. E o pior disso é que não é uma parada, tipo assim, que só quem assiste consegue perceber. Eles sabem disso. Eles tentam. Eles podem até fazer um plot de um episódio e pensar, beleza, esse episódio conseguiu essas características, mas a gente tem que fazer com que ele seja mais comercial e que ele seja mais pra pessoas mais boas. Vender, né? Então eles tentam. Eles ainda acham que eles encaixam mais esse E outra coisa que eu pensando hoje sobre a série me incomoda muito. É as mil faces do Sheldon. Cara, porque ele começa sendo um robô, aí depois ele vira um robô gênio que não tem sentimentos. Aí em outra temporada ele já é uma criança, que ele é tratado como criança o tempo todo, que vai pra Disney, que não sei o quê, e aí ele é todo ingênuo e infantil. O outro, ele já é o cara que tá namorando e que é o gênio de novo, e você, caraca, ele é o Sheldon? Ele tem mais faces que o Johnny Depp, né? Aí você fica, quem é o Sheldon? 50 tons de Johnny Depp, né? 50 tons de Sheldon. De impasso. E isso que fode, sabe? Porque assim, você tem... Você não sabe mais quem é ele. Ah, não. Essa temporada aqui, ele é o C-3PO. Nessa temporada aqui, ele é o Spock. Ele é esse alienígena que ele sabe de tudo. Era até interessante. Era até interessante ele ser o Spock. E aí tem uma temporada em que ele não sabe como fazer chá, sabe? É, velho. Caraca. Que ele fica de birra e ele não sabe fazer chá. Aí a Penny fala, ah, você já pensou em colocar esse saquinho aí na água quente? Aí ele fala, ai, como eu nunca pensei nisso. E aí vai lá e... Essa é a piada. É. Legal, sabe? Né? Engraçado. Ah, cara. Se fode, eu odeio essa série agora. Eu também, velho. Ô, gente, olha. Se você se convenceu em não ser uma pessoa idiota que gosta de coisas superestimadas, você pode começar a assistir Community. Esse meu pum foi... Foi uma piada de The Big Bang Theory. Começa a assistir Community aí, velho. É, vocês vão gostar de Community. Tu vai... Ixi, morreu? Então acaba aí. Então pode bater o carimbo já? Pode. Caso encerrado pra Big Bang Theory? Caso encerrado, vida encerrada, que essa série vá pro diabo. Que vá pro diabo. Tá, a série foi boa, hoje tá... Não, peraí, calma aí. Foi boa, foi ficando ruim e hoje tá decaído. Era bom, mas ele ficou... Foi ruim, mas ficou bom, porque é bom, mas agora parece que ficou pior. Parece que tá ficando pior. Tu, cara. É isso aí. É isso aí, então. Então é isso aí e acabou. A gente só... Todos os episódios acabam com é isso aí. É isso aí. É a frase do Contos Acabados. E se vocês discordam de alguma coisa disso aí, a gente quer saber por quê, né? Porque se não tiver argumento... É sério, se você acha que tem coisas mais superestimadas do que... Porque essa é a nossa lista, né? Tipo, não é as coisas mais superestimadas. Isso aí não que é tá uma verdade Bíblia. Absoluta, não é um 42 aqui, na sua vida. Isso aqui é uma lista que a gente criou, entrou num consenso. Tem um pouco de cada um de nós aqui nessa lista. Se você acha que tem outra coisa que é mais superestimada, escreve nos comentários. Se você tem um amigo bazingueiro, você manda esse podcast pra ele. E se você acha que tem uma coisa que não é superestimada, que tá na nossa lista, escreve o porquê aí, põe nos comentários também, que a gente vai gostar de receber feedback de vocês. Muito bom. Muito bom, beijo. Beijo do sofá. Nossa, essa coca tá fazendo ela rotar pra caramba. Sério? Sério. Ih, tu fez alguma coisa ontem? Teve festa? Alguma coisa? Teve, a gente saiu, foi jogar boliche, comeu no The 50. Tu já zerou o FQ? Zerei. A gente foi zerar. Foi ontem? Foi ontem. A gente foi zerar ele ontem. Ele é muito fácil. Pois é, a gente tava. Igual eu falei com o Caio, não, acabar o jogo aqui, a gente vai fazer a nossa revisão sobre o jogo, a gente vai falar sobre as coisas. Que o problema é justamente esse, né? Você não morre. Você não morre! O jogo. O problema do jogo é esse, você não morre. Porque se ele fosse mais difícil, seria um jogo quase perfeito. Não, não é nem isso é difícil. Ele é difícil, eu percebi isso ontem. Tem chefão que a gente levava hit o tempo inteiro, tem parte que a gente morria por muito. Por isso que eu tava interessado em jogar ele, porque. Exatamente porque eu achava que tinha umas partes que era hardcore, tipo. Uh-huh. Não, mas tem! Você lembra do Matter Knight, tanto de porrada que a gente levou o tempo todo? Só que, whatever, se você apanha ou não, você não morre. E aí? Tinha que ter a opção de survival ou ir normal, ou então pelo menos. Podia ser um pouco mais Sonic, sei lá. Você podia ficar com zero moedas, aí você levava um dano e morria. Aí se você caísse num buraco, você também morria. Podia ter vidas também e tal. Ou mesmo que não tivesse vidas, tinha que ter um dano, alguma coisa que você não quisesse apanhar. Saca? Você tem que ter um motivo pra não levar dano. Agora, o motivo de você não querer não levar dano, você só por causa dos pontos, eles elevaram. É porque, sabe o que eu acho? Esse foi o jogo. Esse jogo foi importante pra Nintendo. Porque foi o primeiro... Quer dizer... Foi um dos últimos jogos que a Nintendo... Caraca, a gente tá em outro tema aqui. Deixa eu só terminar de falar com eles aqui rápido. O Epic Yarn foi um dos últimos jogos da Nintendo que ela fez antes de descobrir aquele... Como é que é o nome? Aquele esquema de você morrer 8 vezes. Tipo, o Super Guide. É, o Super Guide, Antes dela descobrir o Super Guide, o Epic Yarn foi um dos últimos jogos que não teve isso, entendeu? Aí, por isso que ele é fácil desse jeito. Depois que ela descobriu o Super Guide, ela começou a fazer jogo difícil e que fosse jogável por todo mundo. Mesmo que fosse difícil porque tem o Super Guide. Mas, velho, ele é um jogo lindo pra caramba, é bonito, tem umas mecânicas muito boas. Quando tu chega no último mundo lá do Dreamland. É, velho, é muito bom, velho. É o mundo do Dreamland, tem a musiquinha. As músicas são incríveis. Tudo piano. E tem, inclusive, a música do Gourmet Race, né? Uhum. Muito bom lá no final, velho.